Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos tomar como base para este curso este escrito do Roger Scruton, Confissões de um Cético Francófilo. Embora ele tenha escrito muitas outras coisas sobre o mesmo assunto, mas este escrito é bastante propício para nós pelo fato de ele estabelecer uma comparação entre o ambiente francês e o ambiente anglo-americano, ambiente cultural francês e anglo-americano, que para nós é muito ilustrativo. A minha ideia não é apresentar, vamos dizer, uma visão completa das concepções do Roger Scruton sobre a crise da inteligência, mas me ater aos pontos que ele discute neste texto, o qual tem muitas outras implicações que nos obrigarão a recuar, às vezes, de alguns séculos para a gente ter a retaguarda completa daquilo que ele está dizendo. Nós vamos ler o texto e comentar. No começo não é preciso muito comentar, mas depois a coisa vai exigindo mais e mais informações que não estão no texto, mas que ele está de algum modo pressupondo no público a que ele se dirige. Esse público é um público de língua inglesa, é um público acadêmico de língua inglesa, que evidentemente está familiarizado com todos esses dados que ele está, aos quais ele está apelando aqui. Ao mesmo tempo que apresentamos essa concepção dele, que me parece 100% correta, tá certo? Nós vamos tentar completá-la, porque há outros aspectos que ele não levantou aqui, mas sem os quais não se compreende exatamente o fenômeno que ele está tentando descrever. E também vamos explicar por que ele não aborda ou não alcança esses outros aspectos que para mim são muito mais problemáticos e muito mais difíceis de enfrentar nesta situação que ele descreve, tá? Então eu vou lendo aqui e de vez em quando paro para comentar, tá bem? Então diz ele: foi quando descobri a leitura de livros os quais me ensinaram que há mistérios escondidos na sociedade humana, na consciência e no próprio ser, que pela primeira vez, no começo dos anos 60, me interessei por filosofia. Através da leitura de Kafka, Rilke e T.S. Eliot, cheguei à conclusão, ainda adolescente, de que a literatura não tinha outra tarefa senão a de explorar e decifrar esses mistérios, e de que a beleza literária era apenas um outro nome que se dava para o tipo de revelação que aqueles autores prometiam. Então, ele já está aqui esclarecendo qual é a retaguarda dele. Ele veio da literatura para a filosofia, né? Então, o interesse mais filosófico, mais profissional, aparece tardiamente, né? De certa maneira, procurava na literatura a resposta para uma necessidade religiosa. E não era surpresa que a maioria dos autores que me impressionavam fossem de origem continental. Bom, um momento, necessidade religiosa. Bom, isto é um fenômeno característico da modernidade, que a arte vai ocupando espaços que antigamente pertenciam à religião. Quer dizer, a arte é tida desde o século XIX, não antes, como o artista é tido como uma espécie de oráculo. Quer dizer, ele se substitui aos profetas e místicos como alguém que percebe algo que está para além da percepção comum e que o transmite às outras pessoas. E esta, vamos dizer, esta impressão de um caráter religioso da arte, especialmente da literatura, é uma coisa que se disseminou de tal modo na nossa sociedade que, para a maior parte das pessoas, isso é uma coisa auto-evidente e que não precisa ser discutida. Mas é claro que precisa ser discutida, porque é duvidoso que os artistas tenham realmente estes dons, tá certo? Quer dizer, como é que vamos confundir, para você chegar ao ponto de confundir, quer dizer, as inspirações de um artista com uma revelação profética, você precisa não entender o que é uma revelação profética, certo? Mas algo os artistas percebem e algo eles transmitem, evidentemente. O que que eles transmitem? O que eles transmitem são primeiras impressões. Quer dizer, tudo que um artista pode fazer é registrar uma impressão e expressá-la. Então, esta é a definição do discurso poético, segundo Benedetto Croce, a expressão de impressões. Sem a expressão de impressões, não é possível raciocinar sobre elas e, portanto, não é possível que alguém, sem uma apreensão correta da impressão, possa elaborar isso em conceitos mais gerais e mais intelectualmente sólidos. Quer dizer, a operação da inteligência se dá em cima de um material dos sentidos e da imaginação, que é justamente onde os artistas trabalham. Então, claro que Roger Scruton começa então participando desse tipo de experiência, tendo acesso aos artistas como fontes de uma inspiração ou de uma revelação de algo que está para além da experiência comum e corrente. De certa maneira, procurava na literatura resposta para uma necessidade religiosa, e não era surpresa que a maioria dos autores que me impressionavam fossem de origem continental, escrevendo em alemão ou francês. O fato de que o meu autor favorito em língua inglesa, T.S. Eliot, dedicasse tanto os seus ensaios à literatura francesa e italiana, e tanto os seus versos a citá-los, endossava minha atitude favorável a tudo que vinha sendo escrito do outro lado do Canal da Mancha. O T.S. Eliot, com a literatura francesa e italiana, ele fez algo mais do que estudá-la, explicá-la e citá-la. Ele chega a usar em versos ingleses a métrica francesa, que às vezes o leitor de língua inglesa não percebe imediatamente, mas nós que somos treinados no português, nós imediatamente percebemos, porque no inglês você só conta as sílabas tônicas. Então você tem versos de 3, 4 e 5 sílabas. Aqui nas línguas latinas você conta todas as sílabas, menos a última, se não for uma sílaba tônica. Então você tem versos de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, até de 14 sílabas. E o Eliot usa esta metrificação em versos que parecem versos brancos. Quer dizer, um verso é comprido, o outro é mais curto, mas quando você lê com a cadência certa, você vê que está metrificado, contando todas as sílabas, né? Além disso, entusiasmo pelo existencialismo, o qual, graças à coletânea de Walter Kaufmann, incluía Dostoiévski e Kierkegaard entre os eleitos, apenas veio a confirmar-me na visão de que a filosofia e a literatura são dois componentes complementares de uma empreitada única, cujo propósito é entender o mundo. O tipo de filosofia que mais tarde vieram a ensinar em Cambridge era cética em relação a essas tentativas de entender as coisas e de conduzir o pensamento abstrato na direção delineada pela arte e pela poesia. A filosofia analítica, na medida em que tem uma imagem de si mesma, vê-se como um prelúdio à ciência. Daí, dá assim continuidade à grande tradição dos empiristas do século XIX e XVIII e adota como seu o programa que John Stuart Mill nos apresentou no século XIX no seu Sistema de Lógica, e que seria mais tarde retomado por Russell Moore e Wittgenstein no século XX. Eu vou ler esse pedaço todo, depois eu volto a comentar isso aqui. Talvez eu devesse ter aceitado há muito tempo que todas as tentativas de colocar em palavras as verdades pelas quais eu ansiava são destituídas de sentido, e que no final das contas é até mesmo errado chamá-las de verdades. No entanto, fico chocado com a fisionomia franzina e sem vida que a filosofia rapidamente assume quando vagueia para longe da arte e da literatura, e não consigo abrir uma revista como Mind ou The Philosophical Review sem experimentar um desânimo imediato, como se entrasse pela porta de um necrotério. Então nós temos aqui, vamos dizer, um drama que é característico da mente anglo-saxônica. Quer dizer, por um lado, você cultiva um tipo de linguagem filosófica que é inspirado, né, na lógica matemática, né, e que busca o máximo de exatidão, o máximo de a máxima correspondência bionívoca entre o signo, o significado, o referente, de modo que a eliminar todas as ambiguidades possíveis. Então, esta é a filosofia que se ensina na maior parte das universidades anglo-saxônicas, inspiradas, como ele disse, remotamente em Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, que foram os primeiros que aceitaram a sugestão de um lógico alemão chamado Gottlieb Frege, de que a linguagem corrente, a linguagem comum dos seres humanos, não provê uma descrição adequada da realidade, e que é preciso criar uma linguagem artificial mais exata. Então, com isso surge a lógica simbólica ou lógica matemática. E desta tradição de lógica matemática surge toda esta corrente que se chama filosofia analítica, cuja finalidade, em última instância, é buscar o máximo de exatidão ou de clareza ou de eliminação de toda a ambiguidade na linguagem. E o Roger Scruton, então, recebe esta dupla formação. Por um lado, o impacto da arte e da literatura que ele havia absorvido quando jovem, e, por outro lado, a formação filosófica, com base na escola analítica, para a qual só podem ser verdadeiras as sentenças que puderem ser também declaradas falsas. Ou seja, se não é possível você distinguir entre a falsidade e a veracidade de uma sentença, ela não está dizendo nada. Esta é uma das teorias fundamentais. Você tem que poder provar que uma sentença é verdadeira ou falsa, no sentido de ela corresponder a um estado de coisas identificável. Se você não consegue exprimir a frase até que ela diga exatamente a que referentes ela corresponde, de modo que você possa verificar experimentalmente se o referente equivale ou não àquilo que está sendo dito, então a frase não tem significado. Presta atenção. Então, abolir o significado da maior parte daquilo que nós dizemos na linguagem corrente e da maior parte daquilo que está sendo dito na literatura, na arte, na história, etc., etc., é uma das funções básicas da escola analítica. Então, tudo isso, essas frases, não têm significado. Elas podem despertar uma reação emocional em você, mas elas não se referem a nada que seja identificável no mundo acessível à nossa experiência. Então, essa é a teoria fundamental, e foi aí que o Scruton adquiriu a sua formação filosófica. Então, todo o drama que ele descreve aqui é desse tipo. Por um lado, você tem um mundo de arte e literatura que expressa as suas emoções, e por outro lado, você tem uma teoria que diz que tudo isso não significa absolutamente nada. São apenas expressões subjetivas, mas que não têm direito ao estatuto de veracidade. Não são afirmações que são verdadeiras ou falsas. São como você dizer eu gosto disso, eu gosto daquilo, quer dizer, está apenas expressando um sentimento subjetivo. Então, o mundo da arte da literatura é o mundo do subjetivo, e o mundo do conhecimento objetivo é o mundo da ciência, mediado, então, por esta técnica da lógica moderna. Não precisa dizer que não há conciliação possível entre essas duas coisas, né? Só que aqui nós já entramos num assunto que requer um retorno a raízes mais remotas desta situação, e requer também uma discussão desses pontos. Quer dizer, os dois pressupostos do Roger Scruton são, por um lado, a arte e a literatura me transmitem, tá certo, uma riqueza de emoções e de intuições, etc., que eu não posso dispensar, eu preciso disso. Por outro lado, vem os professores na faculdade e me ensinam que tudo isso não tem conteúdo de veracidade, que tudo isso é apenas subjetivo, né? É claro que o propósito do Gottlieb Frege, quando criou essa codificação moderna da lógica, foi criar o máximo de correspondência possível entre cada termo e o seu significado, quer dizer, aquilo que você pensa, e o seu referente, quer dizer, o objeto a que ele está se referindo, né? Porém, se fosse possível, né, uma linguagem assim, então seria possível você ter uma representação exata do mundo, né, que pudesse ser verificada ou confirmada do começo até o fim. Então você teria uma concepção científica integral, né, do mundo que nos rodeia, e tudo que não coubesse nessa concepção científica cairia para o lado, vamos dizer, da arte, da literatura, do subjetivismo. E o fato é que essa concepção não existe até hoje e nem poderá existir jamais, porque o propósito de uma linguagem completa e exata, ela é contraditória com a natureza mesma da linguagem. Quer dizer, por lindo que pareça este projeto de uma linguagem totalmente exata, Uma linguagem totalmente exata dispensaria a presença de um mundo. E o fato é que, vamos dizer, essa para mim é uma das teses fundamentais do que eu penso, né? O mundo é o mediador, a existência de um mundo é o mediador de toda linguagem. Linguagem é uma atividade que nós exercemos dentro de um mundo que precede a nossa linguagem. Tá certo? E do qual recebemos a linguagem? Ninguém nasce sabendo falar. Tá certo? Então você absorve a linguagem da cultura, a qual, por sua vez, tem alguma relação com o objeto do mundo físico em torno. Portanto, não existe jamais a comunicação perfeita de sujeito a sujeito. Quer dizer, eu falando aqui e a Carla escutando ali, a nossa linguagem nunca será completa. Nós sempre teremos a referência a algo que a transcende. E sem a qual, o que nós estamos dizendo não faz o menor sentido. Também é fácil você ver que na linguagem corrente, nós frequentemente apelamos a dados do mundo exterior sem os quais ninguém entenderia o que nós estamos falando. Por exemplo, você chega num açougue e pergunta, quanto custa isso aí? Isso aí o quê? Né? Você não está dizendo, expressando exatamente qual é o objeto do qual você quer saber o preço. Tá certo? Você está indicando algo no mundo físico em torno, pressupondo que o balconista está no mesmo mundo físico que você e que ele está vendo as mesmas coisas que você. Então, esta presença do mundo em torno de nós, e também dentro de nós, porque nós também somos realidades do mundo físico, este é o mediador de toda a linguagem e não pode haver nenhuma linguagem completa e perfeita. Tá certo? Porque se existisse, ela dispensaria a presença do mundo e a comunicação, vamos dizer, entre duas pessoas, tá certo? Ele tem um falante e um ouvinte, poderia abarcar tudo o que existe. Então, esse projeto, para mim, ele é autocontraditório. Porque por mais que você aperfeiçoe, né, a linguagem, ela sempre dependerá de um mundo, e esse mundo será o mediador. É dali que você extrai o significado de tudo. Portanto, a maior ou menor precisão da linguagem não modifica em nada isso aqui. Quanto mais você torna a linguagem precisa, o que significa uma linguagem precisa? É uma linguagem na qual todos os termos estão definidos. O que é definir um termo? É você explicar uma palavra por outras palavras. Essas palavras, por sua vez, estão explicadas por outras palavras, que estão explicadas por outras palavras, que estão explicadas por outras palavras, e assim por diante. Vai chegar um ponto em que a lista das palavras acaba e você tem que apelar a algo que não é palavra e que por si mesmo não é dizível. É um isso aí qualquer, né? Então, isso quer dizer que, no meu entender, o coeficiente de exatidão da linguagem científica ou matemática é exatamente o mesmo coeficiente de exatidão de qualquer outra linguagem. A linguagem não é aperfeiçoável neste sentido. Ela é formalizável. Porém, quanto mais você formaliza, mais as palavras correspondem apenas a outras palavras, os signos correspondem a outros signos, tá certo? E quando você chega a querer cumprir a exigência científica colocada no começo, que é de corresponder a dados do mundo exterior, esses dados do mundo exterior não são linguísticos. E eles não dizem nada. Né? Então, isso significa a relação entre a nossa linguagem e o mundo físico, o mundo que nos rodeia, não só o mundo físico, mas o mundo cultural, histórico, todo, o mundo em geral, né? É muito mais complexa do que podia imaginar Frege. Você vê que no começo do século XX, Ludwig Wittgenstein esteve profundamente envolvido nesse projeto de criar uma linguagem mais exata. E ele, junto com Bertrand Russell, Bertrand Russell, que era colega dele, tinha a ideia, de uma enciclopédia geral das ciências, nos quais todos os conhecimentos científicos existentes seriam, vamos dizer, ordenados logicamente, e isso constituiria uma espécie de filosofia última. O projeto, evidentemente, fracassou, e em breve o Ludwig Wittgenstein ele descobriu isso que eu estou dizendo: não existe linguagem exata. Então, daí ele ficou muito perturbado com isso e começou a fazer estudos da linguagem cotidiana. Por exemplo, frases como a vassoura está atrás da porta, coisas desse tipo. Também, a meu ver, isso não leva a grande coisa. nós só precisamos de uma linguagem exata quando nós não sabemos do que estamos falando. Agora, se eu sei do que estou, se eu sei a que objeto eu estou me referindo, eu jamais conseguirei espremer esse objeto dentro de uma definição completa. Por exemplo, eu digo para você, cadê a Roxane? Eu digo, muito bem, quem é a Roxane? Me explica. Todo mundo sabe quem é, né? Mas isso não é um conteúdo verbalizável. Se eu começar aqui a descrever a Roxane, primeiro, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Segundo, esse conjunto de palavras não substituirá a presença física dela. Então, sempre nós voltaremos à situação do homem no balcão do açougue. Quanto custa isso aí? Ou seja, a precisão da linguagem não substitui um treco que chama percepção. E, neste sentido, a linguagem de um verso, ela não é mais inexata do que a linguagem de um teorema. Ou de uma teoria científica toda formalizada. Porque essa teoria formalizada, ela se refere, ela usa termos que estão perfeitamente definidos por outros termos, que estão perfeitamente definidos por outros termos, outros termos, outros termos, até que chega um momento que tem um salto. O salto da linguagem para o objeto. Tá certo? E, neste salto, a língua encontra o seu limite. E o limite da linguagem é exatamente o momento, a fronteira entre ela e o mundo. Você dizer que a linguagem é limitada, eu digo, mas não há nenhum problema em ela ser limitada, porque a linguagem não tem a função de substituir o mundo. É? A linguagem apenas nos dá sinais para que duas pessoas que estão no mesmo mundo se orientem com relação a elementos que estão nesse mundo. Não é preciso uma precisão maior do que isto. A precisão só se torna necessária quando você já não está falando em descrever o mundo, presta atenção, isso é fundamental. Quando a finalidade da sua linguagem não é descrever o mundo, mas elaborar um projeto que você pretende executar. Por exemplo, se eu quero construir uma máquina, então é necessário que todas as peças e todas as relações internas da máquina estejam perfeitamente descritas. Mas quem faz isso verbalmente? Me mostre uma única máquina no mundo cujo projeto seja inteiramente verbal, sem um desenho, sem uma maquete, sem nada. Isso não existe. Então, a precisão maior da linguagem parece nos dar um domínio técnico maior. Tá certo? Não um domínio descritivo, não um domínio propriamente científico, mas um domínio tecnológico maior. Mas isso também é uma ilusão. Porque, em algum momento, o projeto da máquina, do equipamento que eu preciso, que eu quero construir, vai esbarrar no limite da linguagem e você precisará de um desenho, de uma planta, de uma maquete. E às vezes precisará de algo mais. Esse algo mais é o seguinte, você precisa de alguém que lhe explique como é esta máquina e que lhe mostre como ela funciona. Você imagina aqui, você tem aqui um aprendiz, um estudante, e você tem ali um engenheiro que construiu a máquina. Muito bem. O engenheiro conseguirá explicar para você o funcionamento da máquina. A máquina já está pronta, já foi feito o projeto, já tem a maquete, tem tudo. Agora é só explicar como funciona a máquina. O engenheiro conseguirá transmitir para você em palavras tudo o que é preciso saber para manejar a máquina? Não, ele precisa mostrar a máquina. E ele precisa mostrar ele mesmo mexendo na máquina. Então, daí ele diz, não é assim que se faz, é assim. Transmita isso em palavras. Não é possível. Então, isto quer dizer que este pessoal todo que se dedicou a isso, esse pessoal padecia de um verbalismo, assim, absolutamente mórbido. Ao ponto de querer que a linguagem substitua o mundo inteiro. É claro que nesse exame que eles foram fazendo, vamos dizer, das ambiguidades da linguagem corrente, no sentido de tentar eliminá-las, eles fizeram grandes progressos no sentido da lógica. E se tornaram especialistas, experts em descobrir o nonsense na linguagem alheia. Exatamente o que o Scruton fez aqui. O Scruton, ao longo da vida dele, ele examinou, baseado nesta formação que ele adquiriu em Cambridge, ele examinou a obra de centenas, dezenas ou centenas de outros filósofos, mostrando que eles não estavam dizendo absolutamente nada. Em muitos casos, isso é verdade, não estavam mesmo dizendo nada. Tá certo? Porém, aí sempre continua o enigma. Se a arte e a literatura nada dizem, por que elas me impressionam tanto? E este é um dilema para o qual praticamente ninguém no mundo anglo-saxônico tem solução. Porque a filosofia analítica é a tradição dominante, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, ao ponto de outras correntes serem expelidas do meio universitário. Não existem. Tá certo? Quando aparece um cara um pouco estranho, né, ele realmente é mal recebido. A filosofia analítica virou uma espécie de sindicato, tá entendendo? Só entra, é que nem o PT, só entra a nossa turminha, tá entendendo? Então, e evidentemente são o pessoal de uma empáfia descomunal, porque eles acreditam que eles têm a chave do sentido. Nós somos os proprietários daquilo que tem significado, o resto não tem significado. O que é, vamos dizer, já é uma proposta absurda na base. Quer dizer, você pode aperfeiçoar um pouco a linguagem, você pode descobrir um coeficiente maior ou menor de sentido, tá certo? Mas, ou descobrir na arte, na literatura, na religião, uma linguagem totalmente desprovida de sentido, ou ao contrário, você conseguir construir, né, uma linguagem perfeita e sem ambiguidade nenhuma, essas duas coisas são absolutamente utópicas e, mais ainda, desnecessárias. Então, vamos continuar aqui lendo. Veja, o homem tem, por um lado, ele reconhece que, como diz a filosofia analítica, a maior parte desse discurso literário ou literofilosófico não tem significado, não está dizendo nada, está apenas expressando emoções. E, por outro lado, ele, quando vai para o lado da filosofia analítica, ele sente que está entrando num cemitério. Então, por um lado, você tem uma confusão, quer dizer, uma coisa que é viva e emocionante, mas totalmente caótica, e por outro lado você tem um negócio totalmente organizado, mas que é um cemitério. Isto é a mente anglo-saxônica. Claro que existem exceções, existem pessoas que transcenderam isso formidavelmente, mas no geral é isso que você encontra. E eu creio que muitas das dificuldades e problemas que nós encontramos na vida americana, por exemplo, se explicam por isto. Então, por exemplo, se você exige uma prova científica de tudo, tá certo? O seu cérebro paralisa, evidentemente. Se você me perguntar, mas como é que os camaradas não perceberam na primeira semana que os documentos do Barack Obama eram falsos? Quando é uma questão de você olhar e ver. Porque você precisa de prova científica, isso leva muito tempo. E quando você chega a uma prova científica totalmente satisfatória? Jamais. Chega um momento em que existe, inclusive, nas ciências mais exatas possíveis, onde existe a interferência de um elemento humano que é transmitido de pessoa a pessoa, sem nenhuma linguagem capaz de dominar inteiramente a situação, porque tudo ali se baseia em gestos, em olhares, em mostrar as coisas. Bom, você vê, qualquer equipe, por exemplo, você aqui vai fazer um experimento científico. Bom, para o experimento do equipamento. Quem maneja o equipamento? Para trazer o neguinho que aprendeu a manejar o equipamento. Como que ele aprendeu a manejar o equipamento? Com o outro que sabia manejar. Né? E o outro mostrou para ele como é que se faz, através de gestos, de olhares, de entonações de voz, de todo um conteúdo que não é verbalizável. Então eu pergunto, qual é a diferença exata entre este experimento científico e qualquer obra de arte? A diferença é nenhuma. É uma diferença apenas escalar e puramente, vamos dizer, funcional, relativa. Tá certo? Não existe, nesse sentido, vamos dizer, uma linguagem mais exata ou menos exata. Eu estou falando, vamos dizer, de linguagem culturalmente desenvolvidas, não da linguajar corrente, né? Então, Claro que você pode ter uma linguagem inexata da parte de pessoas que simplesmente não dominam a linguagem, né? Não dominam a sua linguagem. Mas supondo duas pessoas que dominam a linguagem, vamos dizer, aqui você tem o Michelangelo e aqui você tem Albert Einstein. Cada um domina a sua linguagem respectiva. Neste sentido, a linguagem de um não é mais exata do que a outra. Então, entendeu? Sempre você terá, vamos dizer, este coeficiente do não verbalizável. Então, você vê que hoje em dia você tem muitos estudiosos de teoria da ciência que dizem que a reprodução perfeita de um experimento científico é impossível. Por causa deste coeficiente. Quer dizer, sempre vai haver uma variação no que um técnico ensinou para o outro, no manejo do equipamento e assim por diante. Então você tem uma margem irredutível de inexatidão. Então, esta margem irredutível de inexatidão, ela é, entre aspas, superada ou neutralizada por uma decisão administrativa, por assim dizer. A pesquisa terminou aqui, daqui para dentro nós não questionamos mais. Então, por um lado, a utopia da linguagem exata, a partir da hora que nós perdemos esta ilusão, nós entendemos que nós podemos usar todo esse instrumental da lógica, tanto da lógica clássica quanto da lógica simbólica moderna, para examinar discursos que em si são deficientes. Pessoas que não dominam a linguagem, ou pessoas que estão realmente querendo nos enganar. Então, para você identificar a mentira, a trapaça, tal, tudo isso é muito útil. Tá certo? Mas, para você nos informar se existe mais conhecimento objetivo na Capela Sistina, ou na teoria da relatividade, isso é uma resposta que nós jamais obteremos. Isso não existe. A partir de, vamos dizer, de um certo patamar, vamos dizer, de perfeição para cima, não existe linguagem mais exata ou menos. É absurdo você dizer que a linguagem da teoria da relatividade é mais exata do que a linguagem de Michelangelo. Não faz sentido. Ou do que os poemas de Shakespeare. Né? Então, claro que você tem uma diferença de função, quer dizer, uma linguagem está tentando transmitir uma impressão. Se não existe a transmissão da impressão, então também não existe a linguagem dos conceitos. Mas os conceitos sempre dependerão das impressões. Não há nenhum. Se você os torna os conceitos totalmente independentes das impressões, então eles não têm mais conteúdo fático, eles são puras convenções. Está entendendo? Com isso, nós somos remetidos de volta. Quer dizer, aqui eu estou analisando a mente do Scruton e vendo uma dificuldade que ele está expondo com toda sinceridade, e eu estou tentando explicar por que existe essa dificuldade. Né? E por que, nos termos que ele equacionou a coisa, isso não tem solução. Então, nós vamos ver que desde que começa o ciclo moderno em filosofia, que nós podemos dizer, começa ali com Bacon, Descartes, etc., etc., existe a ideia de que onde todo esse movimento, esse ciclo é dominado pela ideia de você transcender o senso comum e chegar a um conhecimento mais efetivo. Porém, logo no início desse ciclo, a busca desta exatidão maior se divide em duas linhas. Uma que diz assim: nós, pela experiência sensível, nós não chegamos a nada. Porque se eu vejo um gato, dois gatos, três gatos, quatro gatos, eu vou somando o que eu aprendi de cada gato, tá certo? E nunca chegou a um conceito universal capaz de abranger todos esses gatos, porque estou indo por indução. A indução só nos dá um resultado probabilístico. Eu digo, olha, até o gato número 100 mil e não sei quanto foi assim, mas não sabemos se virá um outro gato diferente depois. Portanto, a experiência nada nos ensina, e nós temos que apelar então à razão pura. Mas para Spinoza diz isto. A experiência não é uma fonte legítima de conhecimento, somente a razão pura, ou seja, você partindo de conceitos universais, você dá as definições e você vai deduzindo, e você, por um método construtivo similar ao que se usa em geometria, você chega a conclusões exatas. O exemplo mais característico desse pensamento construtivo é o seguinte: você pega uma linha, marca um ponto nesta linha, tomando esse ponto como centro, você traça um semicírculo, em seguida você vira o semicírculo, você obteve uma esfera. Isso é inteiramente exato. Só que é o seguinte: a linha não existe, o ponto não existe, a esfera também não existe. Foi só você que pensou tudo isto. Mas, quando você vê os resultados a que um Spinoza, ou mesmo um Leibniz, chega por este método, às vezes aquilo parece tremendamente real, porque coincide com as estruturas gerais da nossa razão, da qual nós não podemos escapar. Por outro lado, existe a escola empirista que diz que tudo aquilo que vem, quer dizer, da razão pura é totalmente inventado, são tudo formalismos, isso não tem nada a ver com a realidade nós só chegamos através da experiência sensível, isso é, das sensações. E através do estudo dessas sensações, nós chegamos à conclusão, às conclusões que serão depois enunciadas por David Hume, de que praticamente todas as nossas ideias gerais são falsas. Só o que é verdade são as sensações em si mesmas. Por exemplo, David Hume dizia: nós temos a noção de causa, e nós dizemos, por exemplo, que as nuvens causam a chuva. Por que que nós dizemos isso? É só porque nós estamos habituados a isto. Então você vê as nuvens, e depois você vê a chuva, e você conecta uma coisa com a outra através de uma ideia que você inventou. Então, todas as ideias da razão pura e os conceitos gerais, conceitos universais, todos são todas invenções. E a única realidade são as sensações propriamente ditas. Bom, só um problema: sensações jamais existiram. Ninguém no mundo jamais teve uma sensação. O que nós temos são percepções. Então, uma sensação pura, sem nenhuma mistura de outra sensação, ninguém teve. Por exemplo, você pode ouvir alguma coisa sem que você esteja tendo uma sensação táctil ao mesmo tempo? Não existe. Isso quer dizer que o material da experiência não se constitui de sensações, mas de percepções globais, das quais, por abstração e por análise, a razão separa as sensações. Mas as sensações, veja, quando os empiristas diziam as sensações são o material bruto da experiência, eu falei: isso é mentira. As sensações são uma distinção analítica que você fez depois. Elas são um produto da razão pura e não da sensação. Os órgãos dos sentidos não nos dão sensações, nos dão percepções. E daí entra a razão pura e subdivide mentalmente essas percepções em sensações. Estão entendendo isso? Então, por exemplo, se você está aqui e está vendo um gato, você vê somente a cor do gato? Você vê a cor na forma. Eu digo: muito bem, qual órgão do sentido capta a cor na forma? Nenhum. Eu não tenho um órgão que percebe a forma, outro que percebe a cor, que eu vou juntar depois. Ao contrário, eu percebi tudo junto. Em vez de juntar esses dados para compor um gato, eu vi um gato inteiro e depois eu mentalmente decompus. Está entendendo? Portanto, todo este mundo do empirismo, que apela, vamos dizer, para a experiência como fonte do conhecimento, tudo que ele chama de experiência é tudo inventado. É tudo produto da mente. Então você me pergunta: mas espera aí, mas se não é a razão pura quem nos dá o conhecimento, que a razão pura só nos dá conhecimento de coisas hipotéticas, inventadas, e as sensações também são inventadas, qual é a fonte do conhecimento? Eu digo: um negócio que se chama mundo, a presença do mundo. Então, por exemplo, como que você constrói o conceito de gato? O racionalista diria: você parte do conceito do ser, você depois decompõe o conceito do ser em vários tipos de ser, seres vivos e não vivos, animais, vegetais, etc. Aí você chega lá no conceito de gato, você chega por análise. E como... faça a mesma pergunta ao empirista. que é a tradição a qual pertence o Scruton. Da onde eu tiro o conceito de gato? Eu digo, eu vejo um gato, depois dois gatos, depois três gatos, e eu, daí por indução, eu obtenho um conceito que os abrange todos. Então, pelo primeiro método, você só vai chegar a um gato possível, não um gato real. E o segundo método tem o seguinte problema: se o primeiro gato que eu vi não me der imediatamente todas as características essenciais da espécie gato, eu jamais chegarei a ela somando vários gatos. Eu pergunto, o primeiro gato que eu vi faltava alguma coisa para ser um gato? Não, ele tinha que ter tudo. Portanto, quantos gatos você precisa ter visto para você ter a noção perfeita, da essência da espécie gato? Um gato. Nos outros gatos, você verá apenas variações acidentais. Ou seja, o conceito da espécie está dado imediatamente na percepção. A verbalização desse conceito é outra coisa. Então, se eu vi um gato, eu sei o que são gatos. Então, o primeiro gato que eu vi era preto, o segundo era branco. Então, eu vi o quê? Uma variação acidental. Ser branco ou ser preto não muda a sua gatidade. Então, isso quer dizer que formar conceitos gerais por indução é impossível. E deduzir os conceitos gerais de outros conceitos mais gerais é possível, mas não leva a nada, não leva a nenhuma realidade, só leva a outros conceitos possíveis. E durante 2 ou 3 séculos, toda a discussão filosófica europeia girou em torno dessas duas bobagens descomunais. Uma chamava racionalismo, outra chamava empirismo. E até hoje, o pessoal não se livrou muito disso. Então, até quando eles discutem se o conhecimento que você tem é objetivo ou subjetivo, nós estamos vendo aqui que a questão da arte, a experiência artística do Robert Scruton com a arte e a experiência dele na filosofia analítica colocaram para ele o problema em termos de objetivo e subjetivo. A ciência tem a verdade objetiva e a arte tem a expressão da subjetividade. Eu digo muito bem, o que é um objeto? O objeto é algo que está diante de você. Não é isso? O objeto é algo que se dá à sua experiência. Aquilo que você não conhece não é objeto de maneira alguma. Existem coisas no universo que nós nunca vimos, que não são objetos da nossa percepção. Então, coisa é uma coisa e objeto é outra. Então, uma coisa pode ser objetiva em si mesma, digo jamais. Uma coisa pode existir em si mesma, mas para ela ser objeto, só se tiver um sujeito. Objeto é aquilo que é dado a um sujeito. Isso quer dizer que objetivo e subjetivo não são espécies do mesmo gênero, não são coisas que estejam na mesma escala e entre as quais haja apenas uma diferença de posição. O que está dentro de mim é subjetivo, o que está fora é objetivo. Porque este objetivo, ele é objetivo para mim. Está entendendo? E o subjetivo que está em mim, eu digo, por exemplo, eu estou, com saudade da minha avó. Eu digo, mas eu estou mesmo ou não estou? Se eu estou mesmo, então isso é um dado objetivo. Mas se é apenas uma ilusão, quer dizer, você pensou que eu estou com saudade da minha avó e eu não estou nem ligando, tá certo? Então, isso é uma ilusão subjetiva sua. Segundo, tudo aquilo que aparece diante de nós é objeto. E daí nós vamos tentar conhecer esse objeto mais profundamente. E chamamos a isto ciência. Ora, o que a ciência está buscando é o conhecimento objetivo? Ou é ao contrário, a composição subjetiva desses objetos? A composição que eles têm dentro deles e que eles não mostram a nós. Estão entendendo? Então, bom, tudo que existe, em princípio, é coisa, depois se torna objeto. Num momento qualquer se torna objeto quando algum ser humano a viu, teve alguma experiência. Esse objeto é aquilo que se mostra. Mas, além daquilo que se mostra, esta coisa tem algo em si mesma que eu possa conhecer? Por exemplo, aqui tem o gato, mas dentro do gato tem os órgãos que funcionam assim, assim, assim, que permitem que ele se reproduza e gere outros gatos, que ele coma, respire, etc, etc. Tudo isso não está no objeto. Isto é a parte subjetiva interna do gato. Está entendendo? E é exatamente isso que a ciência busca conhecer. Aquilo que as coisas são para além da sua objetividade ou objetividade. Então, quando depois chega o Kant e diz: nós conhecemos somente os fenômenos, as aparências, e não as coisas em si mesmas, eu digo, isso é impossível. Nenhuma ciência estuda aparências. Ela está tentando vazar a aparência, ou seja, ir além do objeto e descobrir a coisa que está por objeto e transformar essa coisa, por sua vez, em objeto também. De modo que aquilo que não se apresentava passasse a apresentar-se. Estão entendendo? Então, isso quer dizer que esta maneira de ele colocar aqui expressa um drama cultural de muitos séculos, que se condensa na mente de um homem especialmente talentoso e de uma capacidade linguística expressiva fora do comum, e que ele equaciona assim. Por um lado, eu tenho um caos de emoções subjetivas, que para mim tem muito valor, porque dizem respeito ao sentido da vida, ao que eu estou fazendo nesse mundo, etc. E por outro lado, eu tenho uma ciência muito exata, mas que para mim parece um cemitério. Isso é a experiência anglo-saxônica do mundo. E este drama cria uma espécie de paralisia cognitiva em todo o mundo anglo-saxônico, onde quando um sujeito escapa, geralmente é porque ele veio de outro lugar, como o Erich Wögener, o Eugen Rosenstock e outros. Então ele tem outra formação, veio de outra tradição, então introduz no mundo anglo-saxônico elementos que superam essa, por assim dizer, essa estase, esse confronto estático de duas possibilidades antagônicas, e as elabora de uma outra maneira, como eu mesmo estou fazendo. Mas eu não sou um anglo-saxão, eu sou apenas um rapaz latino-americano, né? E se eu pensar assim, deixa eu comparar a formação do Scruton com a minha. Eu também vim da literatura. A primeira coisa que eu li foi a literatura, só que a segunda que eu comecei a ler foi marxismo. Não foi filosofia analítica. Através do marxismo a gente chega em Hegel. E Hegel é um ars em superar esses antagonismos e trabalhá-lo dialeticamente. Então a coisa já mudou completamente. A terceira coisa que eu fui estudar foi toda esta tradição esotérica do René Guénon e Júlio Zévola, etc. A coisa se complica mais formidavelmente. Então, de cara, eu já não podia cair neste dilema estático aqui, porque os meus elementos eram outro completamente diferente, né? E esse problema, vamos dizer, da exatidão da linguagem, desde o início, eu depois confirmei isso, mas desde o início me parecia um pseudo-problema. Por que precisamos de uma linguagem mais exata? Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você lê Shakespeare, você não sabe o que ele está falando? Nós sabemos o que ele está dizendo. Nós não somos capazes de definir, isso é, de transformar em outras palavras. Ou seja, para entender Shakespeare, nós precisamos da mediação do mundo. Ao passo que, numa linguagem lógica, cientificamente elaborada, você troca um signo por outro signo, por outro signo, por outro signo, por outro signo, e assim por diante, indefinidamente, não. Chega um momento que você tem que parar e saltar para o mundo. Você faz isso, por exemplo, no instante em que o seu belo experimento científico precisa de um equipamento e alguém tem que explicar para você como funciona o equipamento. Então aí entrou o não verbal. Não é inexpressável, mas não é verbalizável. Então isso quer dizer que mesmo na ciência mais exata, você vai precisar de um coeficiente de teatralidade. Você precisa representar fisicamente alguma coisa. Olha, esse equipamento, esse merzinho, aperta esse botão aqui, faz isso, pá, pá, pá, pá. Então, isso é irredutível. Mas se isso é irredutível, nós vamos ter que admitir uma coisa terrível. Nem todas as verdades podem ser provadas. Digo, se você pegar a certeza científica mais certa que existe, eu digo, a prova dela sempre será deficiente. Porque ou será uma prova puramente formal, por exemplo, em matemática você tem demonstrações absolutamente perfeitas, só que a matemática não se refere a nada. São só entidades formais. Não digo que sejam só mentais, mas são só formais, não correspondem a nenhum objeto do mundo físico. Mas quando você chega na física, eu digo, opa, aí já precisamos dos equipamentos e já entramos então no mundo do indizível. Então, por outro lado, também, você veja, embora eu tenha tido uma experiência artístico-literária mais ou menos como a dele, os autores que eu li foram outros completamente. Por exemplo, eu só fui ler Romance do Sartre quando eu já tinha 40 anos e já não estava mais tão embevecido aí com essa produção literária moderna. Eu não tive, na minha juventude, eu não tive praticamente nenhuma influência do existencialismo, com exceção talvez Dostoiévski, mas que eu não via numa perspectiva existencialista. E desde o início uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: se eu fui testemunha de um fato, testemunha direta, eu vi, não é possível existir uma certeza mais forte do que esta. É uma certeza direta da experiência. É isso que nós chamamos de uma intuição. O que é intuição? É a percepção direta e imediata de uma presença. Esse é o uso científico da palavra intuição. O pessoal aí no mundo esotérico diz, confunde intuição com pressentimento, com profecia, mas não. Tecnicamente, em filosofia, conhecimento intuitivo é conhecimento direto, e o racional é indireto. Então, este é o conhecimento mais certo que existe, mas este é o mais fácil de provar? Não, este é quase impossível de provar, porque a única prova que eu tenho é o meu próprio testemunho. Então, veja, todo o ciclo moderno confunde dois problemas: a busca da certeza com a busca da persuasão. Uma coisa é eu ter certeza direta e absoluta de algo, outra coisa é eu poder prová-la para todo mundo. Se você diz, estou procurando a certeza, porque eu quero o conhecimento certo, eu digo, peraí, se eu quero para você, ou você quer para você repartir com todo mundo? Esses problemas são exatamente opostos. Aquilo de que eu tenho mais certeza não pode ser objeto de prova lógica, porque é um conhecimento intuitivo, que não é reprodutível. E se eu reproduzir, eu não vou reproduzir o mesmo fato, mas sim outro fato análogo. Portanto, tudo aquilo que pode ser objeto de prova não é objeto de certeza absoluta. E tudo aquilo que é objeto de certeza absoluta não é objeto de prova. Então, vocês imaginam, e daí me ocorre a imagem de Jesus Cristo na alta da cruz. Ele era o único sujeito que sabia o que estava acontecendo. Ninguém em volta estava entendendo nada. Eu digo, quando é que começa a nossa civilização? Começa com Jesus Cristo do alto da cruz. E isso, então, foi o que, a ideia, que o conceito que me apareceu da testemunha solitária. A testemunha solitária é o único portador da verdade que existe, o que poderá jamais existir no mundo. Onde nós entramos? No mundo da prova, estamos entrando no mundo da comunicação. E, portanto, estamos entrando no mundo do análogo, do parecido. Isto seja nas artes, seja nas ciências. O problema é exatamente o mesmo. Então, se eu sou um artista e eu quero transmitir a minha impressão o mais exatamente possível, não é isso? Eu consigo? Não. Porque exatamente, a única coisa que foi exata foi a percepção na hora que você a teve. Na hora que você vai transformar aquilo num quadro, você vai usar linguagens e técnicas consolidadas da sua arte e técnica, que você aprendeu de outras pessoas, né? Você vai usar tintas, né, que não foram feitas especialmente para pintar isso que você está querendo pintar, mas para pintar qualquer coisa. Então você tem uma série de elementos genéricos, tá certo? Que entram ali e que na conversão da percepção para a representação introduzem um coeficiente de inexatidão. Isso eu quero fazer uma teoria científica. Aí pior ainda, porque eu vou ter que usar elementos de formalização lógica que me afastam ainda mais da experiência originária. Ora, por que que nós buscamos, por que que os filósofos buscam tanto um conhecimento certo e universalmente, que possa ser universalmente aceito, que seja universalmente probante? Durante 2 séculos, os filósofos tentaram, Descartes tentou fazer isso, Leibniz tentou fazer isso, todos tentaram fazer isso, né? Dizeram, todas as filosofias até agora estavam erradas, mas eu vou dar uma aqui que é universal e obrigatória. De por que que você quer fazer isso? É porque você não aguenta a sua condição de testemunha solitária, né? E você quer uma coisa que todo mundo confirme. E isso é impossível, até mesmo em ciência. Só o que existe, onde existe a interconfirmação, ela sempre se baseia, vamos dizer, em convenções, em linguagens adquiridas, em conversões da experiência em signo, onde, portanto, uma parte da experiência se perde, e assim por diante. Então, só existe um conhecimento efetivo, direto, inegável e absolutamente certo, e ele só é acessível a cada um em particular. Isso não quer dizer que você não possa transmiti-lo a outros. Você pode, e pode ser que outras pessoas tenham tido experiências análogas. Então, mais ou menos, elas podem confirmar o que você disse, mas é só mais ou menos. E isso depende não só de que elas tenham a mesma experiência que você teve, mas que elas sejam sinceras o bastante para reconhecer a analogia entre o que elas sentiram e o que você sentiu. Então, quer dizer, isso requer uma certa atmosfera de conversação, como nós vemos, por exemplo, em Sócrates. A maior parte dos interlocutores de Sócrates estão dispostos a buscar a verdade. Então é um círculo de amigos, ninguém ali está de sacanagem. Mas se alguém resolver mentir, quem é que pode impedi-lo de mentir? Então, desde que começa a filosofia com Sócrates, todas as provas são deficientes. Não existe prova, só existe, vamos dizer, a persuasão, que pode ser, vamos dizer, a persuasão gentil e amigável de Sócrates, e pode ser a persuasão no sentido de manipulação. E nós nunca vamos escapar disso. Nunca haverá uma certeza pública, universal, que todos sejam obrigados a aceitar. A busca disso é a maior covardia intelectual de todos os tempos. E foi esta covardia que presidiu os esforços filosóficos desde Descartes até, pelo menos, Kant. Não espanta que depois chegasse um neguinho chamado Nietzsche e dissesse: tudo isso é uma hipocrisia, vocês são todos mentirosos. Nietzsche também exagerou, mas em grande parte tinha razão com isso. Então, não existe a certeza absoluta? Existe. Cada um pode ter acesso a ela, daquilo que ele foi testemunha direta. Esta é a única certeza absoluta que existe, o resto não. O resto, você pode ter certeza absoluta da esfera formal, lógico-matemática, por exemplo. Mas certeza absoluta com relação ao mundo real, só o indivíduo no seu isolamento tem. E por isso mesmo que Cristo estava sozinho, pendurado no alto da cruz, e não foi uma crucificação coletiva, todo mundo pendurado numa cruz, dizendo: como é que está aí, meu? É igual. Não foi isso, tá certo? Então, esta condição absolutamente solitária do ser humano, onde o máximo que existe é a comunicação persuasiva, isto é a condição humana permanente. Ninguém escapou disso, nem escapará jamais. Nós temos que nos contentar ou com provas convencionais, como em ciência, tá certo? e que são persuasivas para o grupo de estudiosos que comunga dos mesmos pressupostos, e vai passar disso, ou, vamos dizer, com uma expressão analógica como em arte, na qual nós reconhecemos certas experiências, se quisermos. O senhor está lá assistindo uma peça, digo, se você não quiser participar das emoções da peça, você não participa e não entende nada. É o que dizia o Coleridge, o negócio de você participar de uma experiência artística, você tem que ter uma suspension of disbelief. Você suspende a descrença, você não faz a crítica mental daquilo. Você aceita participar daquilo. Você pode fazer a crítica depois, mas naquele momento, não. Se você não aceitar, ninguém pode te obrigar. Então, eu não posso te obrigar a você entender as emoções, as situações descritas numa peça de Shakespeare, como eu não posso obrigar você a aceitar nenhuma prova científica de nada, porque a prova depende de uma infinidade de convenções, de pressupostos metodológicos. Basta você rejeitar um no caminho que pronto, aquela prova já não vale mais. Então, isso quer dizer que a certeza não é um dom que algum dia possa ser compartilhado pela espécie humana. A partir da hora que você entendeu isso, você começa a ver que todo este debate que tomou conta do mundo anglo-saxônico e que até hoje influencia as pessoas não só na sua atitude intelectual, mas na sua experiência do mundo, como o Scruton está descrevendo aqui, que tudo isso foi um gigantesco engano de 2 ou 3 séculos. Baseado na confusão entre subjetivo e objetivo, na confusão entre sensação e percepção, e, sobretudo, baseado na confusão quanto aos conceitos gerais. Então, se nós perguntarmos assim, de onde vêm os conceitos gerais? Eu digo, bom, cada coisa que se apresenta diante de mim traz o seu conceito geral imediatamente. Por exemplo, aqui temos um lápis. Falta alguma coisa para ser um lápis? Não. Se faltar, não é um lápis. Tá certo? Isso quer dizer que a essência do lápis está dada aqui imediatamente. Não é algo que eu preciso investigar. Ela é a primeira coisa que eu descubro. A essência da espécie lápis. Ah, depois eu vejo um outro lápis. Ah, mas esse lápis é diferente. Eu digo, é uma diferença acidental. Os acidentes podem ser em número ilimitado. Mas o essencial está dado na forma imediata. Não é que você tem... Aristóteles explica assim, quando você vê uma coisa, você tem uma forma sensível dela. E dentro dessa forma sensível, você tem uma forma inteligível. Eu digo, pera, mas se não for inteligível na primeira, não será inteligível jamais. Quer dizer, se eu não percebo o que uma coisa é quando ela se apresenta, mesmo que seja uma coisa esquisita, que eu não sei dizer o que é. Então temos aqui um objeto X. Eu digo, bom, então esse é o objeto, essa é a essência dele, ele é o objeto X. Então, quando as pessoas descrevem, vamos dizer, a formação dos conceitos, quando os empiristas descrevem a formação dos conceitos por indução, quer dizer, você vê um objeto, depois outro, e você vai eliminando as diferenças e conservando as semelhanças, eles estão descrevendo não o processo de conhecimento da essência, mas o processo da construção lógica do conceito, que é outra coisa completamente diferente. Então, para eu conseguir expressar esta essência que eu percebi, eu vou ter que usar o quê? A linguagem que eu tenho, que é a linguagem que é pública. Nessa linguagem, os elementos vêm classificados por classes, ordens, semelhanças, diferenças, etc, etc. E eu vou usar esse aparato linguístico para expressar o que eu percebi. Essa expressão nunca é perfeita. Então, mas a essência do objeto, a essência daquele ser, daquele ente, estava dada na sua presença. A percepção da essência é uma coisa, a sua verbalização é outra. Ou seja, essência é uma coisa, a definição da essência é outra, completamente diferente. Porém, quantas vezes nós não lemos em manuais de filosofia o nego ensinando que os conceitos se formam assim, pá, pá, pá, pá, pá. pega um objeto, outro da mesma espécie, outro, outro, outro. Eu digo, mas como é que eu posso juntar vários objetos da mesma espécie se eu não sei qual é a espécie, pô? É? Aqui eu tenho um gato, né? Depois tem outro gato. Eu digo, o que do primeiro gato eu vou comparar com o segundo gato? Eu comparo a cor de um com o formato de outro? Ou com a ação do outro? Um gato era branco e o segundo estava dormindo. Né? O terceiro estava correndo. Né? E o quarto estava morto. Onde é que eu vou chegar com isso? Nada. Quer dizer, se eu não tiver um fio condutor, que é a percepção da espécie, eu não posso fazer a comparação. Então, isso quer dizer, se eu faço isso é porque eu já conheço a espécie. O que quer dizer espécies em latim? Quer dizer imagem. É? Quer dizer, a espécie, a essência está dada na própria imagem. Não é uma coisa que está dentro dela, ou que está na profundidade dela. Não, ela está na cara, está dada na cara. É? Perceber um ente é perceber a sua forma e, portanto, a sua essência. Agora, o que Aristóteles chama de sua forma inteligível já é essa forma elaborada em conceito. Mas essa forma inteligível já estava dada também na própria forma sensível. Então isso quer dizer que o mundo que nos rodeia é uma coleção infindável de essências auto-evidentes, por assim dizer. E isto vem das sensações ou da razão pura? Não vem nem de uma coisa nem da outra, porque as sensações elas não existem, são uma subdivisão que eu faço posteriormente. É? E a razão pura não pode jamais me dar um gato. Então isso quer dizer que esse conhecimento ele nos vem do próprio mundo, da própria presença do mundo. Está entendendo? Não é uma elaboração nossa. Então o mundo está repleto, tá certo, de essências e significado, o tempo todo. Então, e o curioso é que justamente os filósofos desse período, desde o século XVII, sobretudo XVII e XVIII, todos eles tentavam resolver o problema do conhecimento examinando o sujeito do conhecimento, não o objeto. Então, quer dizer, o sujeito humano do conhecimento. Então, como nós chegamos à verdade? Pela razão pura ou pelas sensações? Eu digo, em primeiro lugar, quem foi que disse que nós chegamos à verdade? Quem foi que... Você já me provou por acaso que a verdade não está se mostrando para mim, né, nos próprios objetos? Você não discutiu isso aí. Né? Todo mundo está partindo do princípio de que o conhecimento é uma coisa realmente difícil e que só obtemos espremendo muito o cérebro. É de bom, pode ser às vezes, mas se o conhecimento não estivesse mostrado nas próprias coisas, você teria que produzir tudo o seu cérebro. Agora, seu cérebro é desse tamanho e olha o tamanho do universo. É possível uma coisa dessa? Por exemplo, pessoas que hoje acham que vão explicar o mistério do conhecimento estudando a estrutura do cérebro. Eu digo, escuta, mas cérebro é só mais uma coisa que existe no mundo. Vamos supor que, estudando a estrutura do seu cérebro, eu possa descobrir como é que você representa um elefante mentalmente. Mas isso não pode colocar um elefante na sua frente. E se as coisas não estivessem na nossa frente, nós não perceberíamos nada. Então você vê que aqui eu estou enunciando uma linha de preocupações tal, que é tão diversa deste mundo do Roger Scruton, que vocês podem entender, então, vamos dizer, a quase estranheza com que, bem estranheza porque eu conheço o negócio, mas o hiato, o descompasso que existe entre essa maneira de ele ver e o meu modo de ver. Quer dizer, eu jamais colocaria as coisas neste sentido. Mas você vê que o drama com que ele começa, que é o drama do contraste entre a subjetividade artística e a pretensa objetividade da ciência, ele continua com esse drama até o fim. E tudo que ele vai analisar em seguida é baseado nisto. Este problema existe? Claro que existe. Esse conflito existe. Existe em todo o mundo anglo-saxônico. E no instante em que um filósofo inglês examina a diferença entre o ambiente intelectual francês e anglo-saxônico, ele está examinando pelo ponto de vista anglo-saxônico. Né? Ao passo que nós aqui estamos examinando por um terceiro ponto de vista, que não tem nada a ver com isso. Né? Nós não somos nem franceses e nem anglo-saxões. Nós somos da América Latina. Né? Como somos da América Latina, nós somos herdeiros de uma confusão de tradições e de linhas de pensamento que não acaba mais. Isto quer dizer que para quem foi criado no Brasil, a ideia de que o tempo histórico vai escalonando, quer dizer, patamares de conhecimento dos quais você não pode voltar atrás, essa ideia não funciona para nós. Nós no Brasil jamais podemos dizer tal ideia está superada. As ideias que para o anglo-saxão está superada, para nós pode ter uma atualidade extraordinária. Não é isto? Porque nós não estamos dentro de uma tradição que tenha de um processo acumulativo como tem a tradição anglo-saxônica. Nós estamos num meio anárquico. Não é isto? Então, por assim dizer, não temos tradição, então podemos recolher qualquer uma. Isso quer dizer que para nós, Lao Tse pode ser tão atual quanto Roger Scruton. Nesse sentido, nós não estamos participando da história contemporânea, da história moderna. Nós estamos, por assim dizer, fora da história e, portanto, todos os momentos da história para nós valem. O que dá uma riqueza de perspectiva absolutamente. Por um lado, cria um caos mental fora do comum, sem dúvida. Mas, por outro lado, dá uma riqueza de perspectivas que um anglo-saxão ou talvez um francês não pode nem imaginar. É por isso que houve no nosso país esse fenômeno chamado Mário Ferreira dos Santos, onde todas as etapas da história da filosofia se misturam, onde não dá para você dizer o que é o atual, o que é o antigo. Por incrível que pareça, no mundo anglo-saxônico também acontecem esses fenômenos às vezes. Por exemplo, existe um autor chamado John Dealey, e John Dealey começou a estudar as obras de um filósofo português chamado João de São Tomás, também conhecido como João Poinçon, de família francesa, mas português. E ele descobriu que o Poinçon tinha resolvido antecipadamente todos os problemas nos quais os semióticos estão se batendo até agora. Essa coisa que eu falei de sujeito e objeto no começo foi um pouco tirada do João de São Tomás. Né? Então, de repente, você vê que a cronologia histórica pode se bagunçar de um momento ao outro. Então, no momento em que este John Dealey descobre esta coisa do João Poinçon, ele diz, neste momento acabou a filosofia moderna. Nós entramos num outro ciclo, chame de pós-moderno como quiser. Ou seja, aquela ordem da história, que nos parecia ordem, agora já não é mais. Estamos numa outra ordem, que anula e abrange aquela. Então, nós que vivemos o terceiro mundo, e vivemos nesse caos, nós temos esse privilégio de poder transitar entre várias épocas da história sem que nenhuma nos pareça mais atual do que a outra. Do que é atual? Bom, vamos usar a palavra atual no sentido etimológico, de ato. Então, atual é aquilo que está em ato. Não aquilo que está na cronologia, que na cronologia veio depois. Então, atual é aquilo que está funcionando agora, não aquilo que as pessoas estão pensando agora. Se todo mundo está pensando 2 mais 2 dá 5, continua em ato que 2 mais 2 dá 4. E é isso que é o atual, e não o que todo mundo pensa. Porém, quando você está num ambiente acadêmico, é muito difícil você pensar isto. Porque você tem que pensar junto com os seus colegas e você só pode consentir em pensar aquilo que eles todos consintam em pensar também. Você tem que provar o que você está dizendo e provar de maneira que pareça persuasivo a todos eles. O resultado é, isso demora muito tempo. Para você perceber a verdade, às vezes é no relance. Para você explicá-la e convencer a comunidade inteira pode levar séculos. Então, isso quer dizer que esta comunidade chamada academia, universidade, que foi feita para buscar a verdade, ela pode se tornar um tremendo obstáculo à busca da verdade. né? Porque nada que seja exclusivamente individual vale ali. Quer dizer, ou todos nós percebemos o que você está dizendo, ou não é considerado válido e não é atual. Você vê, às vezes para você perceber uma coisa é um segundo. Deu muito bem. Então agora vamos tentar provar essa coisa. Demora bastante tempo, não demora? Depois que você provou, bom, existem as objeções à prova. Essas objeções podem ser em número absolutamente ilimitado. E daí tem as respostas às objeções. E assim por diante, o debate pode continuar por séculos. Do que isso vai acrescentar ao que o primeiro da série percebeu? Absolutamente nada. Ele só está multiplicando, tentando multiplicar um conhecimento pelo número de cabeças que são portadores desse conhecimento. Então é um problema de difusão e não de conhecimento. E os debates acadêmicos são, em 99%, problemas de difusão e não de conhecimento. Pela própria natureza da instituição. Então, você vai ver aqui que o Scruton vai chegar por outras vias a esta mesma conclusão. Indo por essa abordagem dele, que é tão diferente da minha. Bom, querem fazer um intervalo? Fazer um intervalo ou vamos mais meia hora e daí paramos? Tá bom. Tá dando para acompanhar tudo? Peraí que eu tinha falado. Não, você falou da linguagem. Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Então vamos lá, continuar lendo aqui. Assim, não é nenhuma surpresa que no início da minha carreira filosófica fosse atraído mais por Sartre do que por qualquer outro filósofo. Esse era um autor que representava o ideal literário. Na sua obra estão, lado a lado, trabalhos de argumentação abstrata, romances, contos, peças de teatro e aqueles belos fragmentos de autobiografia, tais como em As Palavras, que descrevem não apenas o que é escrever como Sartre, mas também o que é ser Sartre. Esse era um intelectual que não estava simplesmente consciente da vida moderna e dos seus mistérios, mas que tinha conseguido transcrevê-la com sucesso. Encontrara palavras, frequentemente belas palavras, que lhe permitiam reconhecer e dramatizar a elusiva esseidade da vida moderna, mostrar o que é viver no nosso tempo e, através disso e de uma maneira que tornava difícil expressar em outras palavras, as quais não eram de maneira alguma necessárias, já que ele as legava em número suficiente, captar e compreender a extraordinária solidão metafísica que nos assombra neste mundo em que vivemos. Esseidade é um termo técnico introduzido na filosofia por John Duns Scott, que quer dizer essência individual, não essência de uma espécie, mas essência de um ser em particular. Então, quer dizer, está se referindo à vida moderna como algo que tem uma esseidade, quer dizer, uma coisa que é característica dela e só dela, e que a singulariza. Não perdi a reverência por Sartre durante os meus anos na universidade. Adquiri, no entanto, um treinamento em filosofia analítica que tornou difícil combinar os lados filosóficos e artísticos dos meus próprios interesses literários. Considero os aspectos filosóficos e literários da minha escrita como aspectos de uma tentativa única de dizer as coisas como elas são desde o meu ponto de vista. Mas uma educação filosófica que colocava o argumento válido acima da verdade da vida na lista das virtudes intelectuais, tanto serviu de apoio como de obstáculo a essa minha tentativa. Veja que o drama, né? Por um lado você tem algo que ele chama a verdade da vida e por outro lado o argumento válido. Que de onde você tem a prova, você não tem a verdade da vida, onde tem a verdade da vida, não tem a prova. Né? Acabamos de ver por que que isso é assim. Sartre pertencia a uma outra tradição que só conhecemos hoje por meio de suas formas degeneradas. Ele vai tratar dessas formas degeneradas adiante. Neste artigo quero dizer algumas coisas sobre essa tradição, em especial quero explicar por que é que a sua influência se faz sentir hoje mais pela sua degeneração do que pelo seu florescimento saudável. Assim que terminei a graduação em 1965, fui direto para a França, país que era para mim a epítome do esforço de unificação das vidas intelectual e artística. 2 anos depois, voltei a Cambridge, mas mantive a minha conexão com Paris, que visitaria constantemente durante aqueles anos turbulentos, e, ao testemunhar os événements de mai, acontecimentos de maio, dos quais nunca me recuperei de verdade, passei por uma extraordinária experiência de conversão. De repente, me vi ficar nas barricadas, do lado oposto daquele dos meus conhecidos. Não, eu vou ler direto esta parte, depois eu volto para comentar. Não entendia direito o sentido de tudo aquilo, mas quando vi adolescentes mimados de classe média botar fogo nos carros, comprados a duras penas pelos seus inferiores na escala social, meu instinto era ficar do lado dos donos dos carros. Perguntava aos meus colegas estudantes qual era o objetivo que pretendia alcançar, e em resposta todos me asseguravam que a França havia entrado numa situação revolucionária e que a hora de derrubar a burguesia e colocar o proletariado em seu lugar havia chegado. Isso nem não se encaixava bem com a minha análise a respeito das classes sociais a que eles ou suas vítimas pertenciam. No entanto, eu reconheci a linguagem e pus-me a ler com toda a diligência todos os textos que me deram como explicações da agitação revolucionária. Os textos eram de 3 tipos. Primeiro, havia os ensaios que Sartre escreveram no pós-guerra, notavelmente a Critique de la raison dialectique et situation, junto com o famoso Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir, sua eterna alma gêmea, ou talvez sua camarada. A Critique me deu a impressão de ser intelectualmente moribunda. Era uma tentativa triste que um homem que havia desistido de pensar fizera para retraçar a senda longamente abandonada dos argumentos esquecidos. Sua defesa daquilo que chamava totalização era apresentada numa prosa totalitária de rigidez cadavérica, não muito diferente dos slogans do Partido Comunista, e assombrava-me o fato de que um grande escritor se rebaixasse a ponto de usar palavras desse modo, como se fossem contas num ábaco e não bolas em um campo. Então, a totalização é o seguinte, você vê um grupo de pessoas fazendo alguma coisa e você as considera como uma totalidade na medida em que você se define perante elas. Então, a totalização define o grupo, quer dizer, reduz a diversidade a uma unidade na medida em que você toma uma atitude perante esse grupo. Então, o exemplo que o Scruton vai dar adiante é, por exemplo, se você sente, vamos dizer, uma revolta com determinadas atitudes, você agrupa as pessoas que, a seu ver, participam daquela atitude, e isso adquire para você uma figura unitária na medida mesmo em que você se coloca contra aquilo. Isto é um dos procedimentos intelectuais mais malucos de todos os tempos, porque você pode... O que vai definir então o grupo, o que vai dar a unidade do grupo, não é nada que o grupo tenha efetivamente em comum, mas é a sua atitude, a posição que você assume perante ele. Então, você vê, hoje isso é... Esta coisa entrou profundamente na cultura da esquerda mundial, onde, por exemplo, se você decide combater um grupo imitando no seu procedimento, na sua atitude, o procedimento do combatente nazista, aquele grupo passa a ser nazista. Porque foi isto que unificou para você a visão deles. Isso é simplesmente uma técnica histérica, a técnica de você fingir uma situação, tá certo? Atribuir uma identidade a um grupo de acordo com a sua atitude. Isso não é um método, isso é realmente uma trapaça monstruosa. Agora, eu devo dizer para você o seguinte, é ao contrário dele que se embebeceu com Sartre no começo, eu nunca suportei ler nada do Sartre sem ficar com vontade de bater nele. Porque tudo me parecia tão enormemente forçado. E depois, mais tarde, quando ele explica essa teoria da totalização, eu disse, pô, mas é isso que ele está fazendo desde o início. Ele cria essas totalizações, tá certo? Arbitrariamente, de modo que o que vai definir o grupo contra o qual você se volta é a sua atitude militante perante ou contra esse grupo. Então, em vez de ser, vamos dizer, uma redução à essência ou mesmo uma indução que de vários traços individuais obtém um traço geral, não, a totalização é realmente uma projeção. Quer dizer, você constitui, né, esse outro a partir da sua atitude, você o define. Né, você o define pela atitude que você toma perante ele. Então, e hoje eu acho que este é o único procedimento estilístico que o Sartre conhece. Ele faz isso o tempo todo. Tudo o que ele diz são totalizações. Neste sentido, né? Quer dizer, ele cria, vamos dizer, uma imagem de unidade de um fenômeno, tá certo? A partir da posição que ele toma perante esse fenômeno. Não é que ele observa algo e toma posição contra, ao contrário. O fenômeno se define à medida que ele próprio se define perante esse fenômeno. E se define sempre em termos de contra ou a favor. Professor, é correto fazer uma relação desse fenômeno com o que acontece atualmente no Brasil, em que, por exemplo, a esquerda pega lá o movimento que existe e toma Sim. Brasil, a posição deles, eles são, junto com nós, contra o capitalismo. Então, você veja, tudo o que acontece na política esteve antes na literatura. A regra do Hugo von Hofmannsthal. Isso é uma tremenda verdade. Quer dizer, aquilo que começa, vamos dizer, como um procedimento literário, uma técnica literária, um artifício literário, se torna depois um modo de sentir e de pensar que é comum e de vez em quando se consolida até numa fórmula ideológica explícita, mas às vezes não. Continua sendo imitado e as pessoas não sabem de onde vem aquilo. E, portanto, não tem condição de julgar o que estão fazendo, porque este modo de sentir, de perceber, é considerado natural naquele meio. Eles não conhecem outro. Tá certo? Enquanto, e as pessoas podem se identificar tão profundamente com isto, que quando você faz uma análise crítica do negócio e demonstra que a coisa está fora da outra, fora da realidade, ou que é uma... Sai daí, bicho. Esse é lugar de ficar. Então, as pessoas se sentem muito inseguras e ficam com muita raiva. Muita raiva, medo e raiva ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que se... Eu não fiz esse estudo, mas eu acho que se estudar profundamente a estilística do Sartre, você verá que este é um procedimento único. Ele está fazendo isso em cada linha que escreve. O Segundo Sexo é um livro engenhoso, mas a visão das mulheres que nele se apresentava era tão radicalmente enganosa que ofuscava todos os panfletos feministas que eu já havia lido. E pensando bem, todos que viriam ser escritos, pelo menos até Le Rire de la Méduse de Hélène Cixous, eu não consegui localizar esse livro. Eu sei alguma coisa de quem é essa Hélène Cixous, uma radical feminista, mas eu não consegui nunca localizar o livro dela. Está esgotado faz anos. Então não. Mas parece, pelo que está dizendo aqui, que é mais absurdo ainda do que o Segundo Sexo. Você veja, toda a concepção feminista do macho é uma totalização. Quer dizer, você decide você se coloca contra uma determinada atitude e esta atitude passa, portanto, a definir o grupo contra o qual você se volta. Os outros aspectos não interessam. Vocês devem lembrar que eu fiz um artigo chamado História do Machismo. Lembra disso? Em que eu disse o seguinte, de fato, né, os homens sempre oprimiram e exploraram as mulheres. Né, eles ficavam em casa cuidando dos bebês, enquanto elas iam caçar os ursos, correr risco, etc, etc. Depois eles ficavam em casa brincando, contando piada, enquanto as mulheres iam para a guerra e assim por diante. Quer dizer, todo esse aspecto da violência da vida, que sempre caiu sobre o macho e não sobre a fêmea, quer dizer, a fêmea sempre protegida, tá certo? É completamente ignorada nessa versão. Para mim, me parece lógico que aquele que assume o papel de guardião e que assume o risco físico, ele naturalmente, automaticamente se torna autoridade. Mas como qualquer situação de emergência, você vê um incêndio e chega lá, está o comandante dos bombeiros dando ordem para todo mundo, e quem desobedecer vai preso. É óbvio, né? Porque é uma situação de risco, porque não há tempo de explicar as coisas, não dá tempo de pedir por favor para ninguém. Tá certo? Então, nessas situações de risco, o macho, por ser fisicamente mais forte, foi sempre ele que correu o risco, tá certo? E colocando as mulheres e crianças como área protegida, então automaticamente ele assumia, vamos dizer, a autoridade. É daí que provém a autoridade, tá certo? Não ao contrário. Eles são machistas primeiro e opressores, tá certo? E de vez em quando até nos defendem de um ladrão ou de um animal. Não, não é assim, tá certo? Mas, do ponto de vista feminista, do militante, vamos dizer, o que define o macho é o machismo. Quer dizer, o machismo não é um fenômeno que acontece aqui e ali de vez em quando, dentro de um fundo de relações mais ou menos normais e constantes entre homens e mulheres, com uma série de compensações de parte a parte, ou compensações legais, ou compensações meramente costumeiras. Então você... nesse processo da totalização, você abole na descrição do objeto, na descrição do outro, tudo o que não tem a ver com a sua luta contra ele. Está entendendo? Então, ele vira eminentemente um inimigo, um inimigo por essência. Tá certo? Então, mas é evidente que se homens e mulheres fossem inimigos por essência, a humanidade já teria acabado há muito tempo. Isso não me parece que as pessoas tenham se ocupado eminentemente de destruir uns aos outros, né? Embora isso aconteça. E nesse sentido, então, fazendo um paralelo com o que o senhor estava falando sobre a linguagem, então, esse processo de totalização nada mais é do que não a descrição do mundo real, mas um discurso de convencimento dos outros. Não, não é nem de convencimento dos outros. É um discurso de imposição de uma perspectiva, porque ele não pode ser discutido. Se ele for discutido, o que acontece? Você já entra imediatamente dentro da totalização. O que você está fazendo passa a ser explicado como típico daquele grupo e, portanto, como uma hostilidade. Mais adiante ele vai analisar isso até melhor. É claro que essa é uma forma absolutamente patológica de pensar, mas dizer que é patológico também não funciona, porque também faz parte da totalização. Quer dizer, você está dizendo que é patológico porque você é meu inimigo. Então, a redução de tudo a amigo e inimigo é a característica mais fundamental desse tipo de pensamento. Tá certo? Por isto mesmo, não é possível, vamos dizer, nenhuma discussão racional nem política com essa gente. A única maneira é você tratá-lo como inimigo mesmo, daí eles dizem, opa, antes eu estava brincando de inimigo, agora o negócio ficou sério, não vou brincar mais. É isso. Só defesa aqui, né? Contudo, assim como os ensaios de Sartre, o livro de Simone de Beauvoir não passava de uma tentativa de argumentação que se esforçava para delinear os contornos de uma lastimável condição política, apresentar razões para mudá-la e sugerir o que poderia vir em seu lugar. O segundo tipo de texto era tipificado por Foucault, notavelmente por Le Mot et les Choses, e pelos ensaios espirituosos sobre a origem das prisões e dos hospícios. Esses textos eram exuberantes exercícios de retórica com toda a bravata de um jovem Sartre e repleto de paradoxos e falsificações históricas ultrajantes. Então, mas quer dizer, por exemplo, na perspectiva do Foucault, as prisões não foram feitas para proteger a sociedade contra seus inimigos, mas ao contrário, a sociedade que era inimiga dessas pessoas. Ou seja, nessa perspectiva, tudo adquire um tom belicoso. Belicoso voltada. Eu estou belicoso voltado, por incrível que pareça, não contra uma vítima que está sendo agredida, mas contra o próprio agressor. Quer dizer, é o indivíduo que cria esse discurso, ele evidentemente está agredindo, está xingando todo mundo, mas na mesma medida ele diz que essa agressão se volta contra ele. Tanto que você vai ver no fim do parágrafo aqui. Falsificações históricas ultrajantes, mas arrebatava o leitor através de uma espécie de indiferença irreverente em relação às exigências da argumentação racional e aos direitos da verdade. Em vez de argumentação, Foucault enxergava discurso e, no lugar da verdade, como guia do pensamento humano, Foucault enxergava poder. Isso é uma das características fundamentais de toda essa escola. Quer dizer, você dizer que não existe algo como a busca da verdade, ou a prova, ou a argumentação, existe apenas uma imposição de poder. Então, se você tenta discutir com o sujeito e provar algo, você o está oprimindo. Mas ele que está te xingando e querendo pregando a sua morte, ele não está te oprimindo, ele está apenas se defendendo. Então a gente percebe que evidentemente é um quadro psicopatológico perigoso, tá certo? No qual você conceder assim, esses indivíduos qualquer tipo de atenção intelectual já é apenas fortalecê-lo. Não, com essa clareza não. O próprio Marx não faz isso. Marx, quando descreve, vamos dizer, o que é o capitalismo para Marx, ele não usa esse tipo de coisa. Você pode dizer que essa atitude ela decorre do marxismo, mas ela não estava no marxismo. Marx acredita que aquilo que ele está, a descrição que ele está oferecendo do capitalismo é uma descrição objetiva. Mas qual é o processo que ele usa? Não é um processo científico experimental de você comparar vários regimes capitalistas, etc., para aí você descrever essa estrutura. Ele está tratando o capitalismo como eu tratei um gato. Quando um gato se apresenta na sua frente, ele vem com todas as suas características, toda a sua essência. Tá certo? Ele está tratando o capitalismo, que é um sistema altamente complexo, como se fosse uma unidade, como se essa unidade aparecesse numa essência simples. Então, isso quer dizer, ele reduz o capitalismo a um mecanismo que se chama mais-valia. O que é a mais-valia? É a diferença entre o valor de uma mercadoria e o preço pelo qual você a vende. Então, e ele define o valor como a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir aquele objeto. É uma definição inteiramente arbitrária, tá certo? Ele diz, bom, esse objeto vale tanto porque custou tanto de trabalho, mas o capitalista vai vender por 10 vezes mais e ele vai ficar com esta mais-valia e aqueles que produziram o objeto vão ficar com nada, né? Esse mecanismo, ele existe, tá certo? Mas não é só ele que define o capitalismo, ele vem junto com outros, tá certo? Em segundo lugar, o capitalismo não existe numa sociedade abstrata onde só existe a economia. Você tem milhões de outros fatores, tá certo, que interferem ali, que determinam a conduta das pessoas. Então, quer dizer, não existe esse tipo do capitalista puro que ele está, que ele descreve a partir daí. Mas ele não estava definindo o capitalismo por esse processo de totalização. Quer dizer, eu odeio o capitalista e por isso eu vou defini-lo desta maneira. Ele acreditava realmente que as coisas fossem assim. Ele acreditava que estava fazendo um negócio científico, né? Nós sabemos que não é científico. Hoje nós sabemos que não é científico. Por exemplo, esse capitalista do qual você está falando, no que ele acredita? Ele acredita só em capitalismo? Ou, por exemplo, ele vai na igreja? E em que medida, vamos dizer, o mecanismo capitalista, tal como você o descreveu, determina toda a conduta dele, ou o elemento religioso determina algo. E assim por diante, fator religioso, político, etc, etc, etc. Então, quer dizer que, mas o próprio Karl Marx, ele diz que pelo método experimental de observar fatos não chegaríamos a nada, então temos que usar a abstração. Então ele reduz o capitalismo ao que ele considera o seu mecanismo essencial. Digo, sim, este é o mecanismo essencial de um capitalismo abstrato, que não existe em parte alguma. Só que desta análise do capitalismo abstrato, ele tirará conclusões que se aplicarão aos capitalismos efetivamente existentes. Quer dizer, é um erro de método brutal, mas ainda não é a totalização. A totalização é muito mais cínica, né? Quer dizer, não interessa o que você é, interessa o que eu quero destruir em você, e isto que eu quero destruir se tornará, vamos dizer, o conceito unificador da sua pessoa, do seu grupo, etc, etc. Por que que nós fazemos isso? Porque não existe ciência, não existe conhecimento, existe somente a luta pelo poder. Mas os bolcheviques já não faziam isso quando matavam, por exemplo, os nobres russos? Matavam o cara só porque o cara era nobre. Sim, mas isso não era uma teoria. Sim, mas é uma ação que precede. Sim, é claro que isso já estava em prática de alguma maneira. Tá certo? Mas não tinha a dignidade de uma teoria. Tá certo? E note bem, enquanto os bolcheviques estão fazendo isto, isto era, por assim dizer, uma ação muda. Você pode dizer que esse princípio da totalização estava embutido lá, mas não tinha sido expresso. Então isso quer dizer que o exemplo bolchevique não podia frutificar, né? Para frutificar, precisa transformar numa fórmula. Tá certo? E essa fórmula tem que poder ser ensinada. Tá entendendo? Então, pior, essa forma não foi produzida como um elemento de propaganda comunista, mas foi produzida como uma atitude literária primeiro e como uma postura filosófica depois, né? Então aí espalhou para todo mundo, porque era chique, porque era bonito, etc, não porque fosse comunista. Tá entendendo? Quer dizer, se fosse apenas os comunistas ex-professo que estivessem fazendo isto, sem expressar em palavras o raciocínio subentendido, imitá-lo seria meio difícil, só se você entrasse no Partido Comunista e fosse adestrado para fazer isso. Porém, hoje em dia ninguém precisa entrar no Partido Comunista para fazer isso, todo mundo faz isso. Qualquer militante gaysista ou feminista, não precisa nem ser militante, qualquer simpatizante raciocina assim. Essa ideia que está presente no Foucault, ela, pelo menos no tempo que eu estudava, é a base de toda a ciência social contemporânea. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. As relações sociais são permeadas por uma sacanagem. É, não estou dizendo ciência social, mas no Brasil sim. Sim, ciência social brasileira é 100% isto. Entendeu? Tudo tem uma sacanagem atrás, e é esta sacanagem que define o conjunto. Um preceito que não se aplica a eles, que eles mesmos não aplicam a eles, mas que na verdade expressa apenas o que eles mesmos estão fazendo. Só quem está de sacanagem são eles. Os outros fazem sacanagem de vez em quando. Eles estão de sacanagem 100%, porque o método é sacanagem. Está entendendo? Então, veja, esses dias surgiu esse problema do petrolão, né? Então, imediatamente apareceu uma reação dos adeptos do governo, lançando a culpa do petrolão sobre o governo militar. Como é possível? Né? Quer dizer, eles nos forçaram a roubar. Não é o mesmo raciocínio do Che Guevara? Nós vamos matar, você me obrigou a matá-lo, seu desgraçado, criminoso, assassino. Porque eles não obrigam. O negócio do Himmler, Heinrich Himmler. Quando ele mandava lá um judeu para a Câmara de Gás, mandava mais uma leva, mata mais uns 10 mil lá, ele chorava e dizia: por que esses desgraçados nos obrigam a fazer isto? É o mesmo raciocínio, no fim das contas. Mas esse raciocínio do Foucault também, que o Silvio comentou, inclusive está presente principalmente também na área jurídica, né? Mas sem dúvida. É, por exemplo, a tal lei, pô, isso reflete uma relação de poder. E as instituições das prisões, da polícia, são uma agressão que o Estado fez, né, contra uma parte, daí essa parte vira bandido. Coitadinho do presidiário, ele é vítima do sistema. Você vê que, vamos dizer, esta opção, quer dizer, não é só o Foucault, aí você tem uma confluência de várias influências diferentes, entendeu? O pessoal da Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, teve muito peso nisso. Mas são influências que se ajudam uma a outra, são solidárias, quer dizer, você quer praticar a estratégia do Herbert Marcuse, que transfere para o lumpenproletariado, para os bandidos, prostitutas, drogadas, etc., o papel revolucionário que antes foi do proletariado. Você quer fazer isso. E daí vem o Foucault com essa técnica que ele aprendeu com o Sartre da totalização. Falou, mas aí junta a fome com a vontade de comer. Quer dizer, você não apenas quer fazer isso, mas você tem um artifício lógico que facilita fazer isso. A medicina também, né? Muito antimanicomial. Mesmíssima coisa. Exatamente. Exatamente, exatamente. O opressor e o oprimido. É, sempre vai haver um opressor e oprimido, né? E o coeficiente de opressão é a essência do fenômeno. Aí que entra a totalização. Porque você tem milhares de situações onde pode haver um elemento de opressão, mas não sozinho. Não é isso? Então, por exemplo, bom, você não pode domar um cavalo sem oprimi-lo. Mas ao mesmo tempo você tem que alimentá-lo, protegê-lo, guardar em algum lugar, você está entendendo? Dar uma fêmea para ele cruzar, você vai fazer tudo isso. Quer dizer, a opressão, o coeficiente de opressão existe porque ele está presente em toda e qualquer relação humana que não seja totalmente livre de parte a parte, livre e igualitária de parte a parte. Ora, quais são as relações livres e igualitárias de parte a parte? Só uma fração mínima. Você não pode ter uma relação igualitária com um bebê recém-nascido, ou com um doente terminal, ou com um retardado mental. É impossível. Então, vai haver um certo coeficiente de opressão. Quer dizer, você vai forçar o negro a fazer uma coisa que ele não quer fazer. Tá certo? Porém, este elemento de opressão vem com elementos de solidariedade, de ajuda, efeito misturado com um monte de outras coisas. Mas como você não está descrevendo as coisas como elas são, e sim você está praticando a totalização, só interessa aquele elemento contra o qual você se volta. Aquilo que você tem raiva é o que define o outro. E, na verdade, a sua atitude é de pura opressão. Porque você não aceita diálogo com o outro, você só aceita destruí-lo. Então, aquele que está praticando a opressão 100%, pega os 10% de opressão que existe na conduta do outro e transforma na totalidade. Está compreendendo? É claro que é uma coisa monstruosa. E não tem dignidade intelectual nenhuma, é zero, zero, zero. É uma coisa de bandidos, de assassinos, de delinquentes, né? Mas embelezados perante, vamos dizer, uma classe rica que no começo se diverte com isso, né? E acha muito bonitinho. Porque às vezes não é capaz de. Não acredita que as pessoas vão praticar isso. Acha que é apenas um modo de dizer. Veja, essa transição, vamos dizer, da figura de linguagem literária para uma prática política, esse é um dos fenômenos mais constantes do século XX. Desde que começou o século XX. É tudo assim. Mais adiante ele vai citar um parágrafo do André Breton, o chefe do surrealismo, onde você vê a conduta dessas as chamadas vadias, né, que fazem essas manifestações religiosas para criar escândalo e tal, você vê isso prefigurado numa metáfora, numa figura de linguagem no tempo do surrealismo. Você também verá, por exemplo, a redução do sexo aos seus aspectos fisiológicos mais imediatos, que hoje acontece, você faz letras de música, né, que são como se fossem parágrafos de um dicionário de fisiologia, né, onde você não tem mais o jogo de emoção, simbolismo, não, é direto. Né? Eu vou pegar meu membro tal e botar aí na sua. Tá, tá, tá, tá, tá. É assim. quer dizer, é redundância total. Você verá isso prefigurado também como figura de linguagem. Você começa como figura de linguagem, mas daqui a pouco as pessoas começam a viver aquilo, vivenciar aquilo. Quer dizer, elas estão vivendo dentro de uma figura de linguagem. E falar de realidade para as pessoas é absolutamente ridículo, não tem essa noção. Você vê que tudo isso é uma epidemia psicológica de uma gravidade extrema. Isso é quase, isso para mim é uma crise de dimensões antropológicas, é uma crise da espécie humana. Quer dizer, onde, vamos dizer, capacidades humanas fundamentais, que são absolutamente necessárias para a subsistência da espécie, então são desativadas. Como é possível que essas ideias, que essas escolas tenham sido tão prevalentes no mundo? Porque, veja, enormes porções do mundo, América Latina, por exemplo, parte dos Estados Unidos, uma grande parte da Europa, Europa do Leste, por exemplo, elas não estão presentes nessas discussões, parece que elas apenas sofreram as influências. Sim, claro. Foram na América Latina, ninguém contribuiu para isso. Eles apenas receberam, pronto, absorveram. Mas você verá aqui que a recepção disso no mundo anglo-saxônico foi até mais profunda que na França. E ele vai tentar explicar por quê. Quer dizer, como é que estas escolas que na França foram, por assim dizer, superadas e abandonadas, elas criaram raízes no mundo anglo-saxônico. Mas ele não está falando do Brasil, no Brasil as raízes são muito mais profundas, né, do que aqui nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas muito mais, porque são, como falou o Silvio, eles dominam o campo das ciências sociais inteiro. Praticamente não há discussão a respeito. Essas coisas são tidas como, não digo verdade evangélica, a noção de verdade e erro não existe aí, mas como mandamentos absolutos, como imperativos categóricos, tem que ser assim de qualquer jeito. Então, em vez de argumentação, Foucault enxergava discurso, e no lugar da verdade como guia do pensamento humano, Foucault enxergava poder. Mas é claro que isto é apenas um jogo de palavras, porque se você diz, bom, muito bem, tudo aí é um jogo de poder, eu digo, mas é assim na verdade ou apenas num jogo de poder? Há um jogo de poder efetivamente, ou você é que está com um jogo de poder querendo pintar tudo como um jogo de poder? Não é isso? Quer dizer, isso aqui, que ele, essa atitude, ela só abole a noção da verdade perante pessoas de muito baixo QI. Porque o problema da verdade continua lá do mesmo jeito. Isso é como você dizer assim, discutindo pragmatismo, por exemplo, né? Os conceitos não descrevem a essência das coisas, mas descrevem o que você pretende fazer com elas. Eu digo, mas eles descrevem isso realmente? Está entendendo? Então, quer dizer, o conceito do pragmatismo é um conceito no sentido tradicional de descrever o que uma coisa é, no caso uma escola filosófica, ou é um conceito no sentido pragmático? Ele é uma descrição efetiva ou ele é apenas um programa de ação? Então, o problema da verdade continua se colocando o tempo todo. As pessoas só fogem dele, mas estão sempre assentadas sobre um conceito oculto de verdade que eles esperam que seja engolido pelo outro, sempre. Esperam que o outro não perceba. Quer dizer, a coisa é realmente uma empulhação, e uma empulhação assassina, porque o objetivo é sempre matar o outro. Na visão foucaultiana das coisas, todo discurso ganha aceitação através da expressão, reforço e ocultação do poder daqueles que o defendem. E aqueles que de tempos em tempos percebem esse fato são invariavelmente, na sociedade burguesa, encarcerados como criminosos ou trancafiados como loucos. Um destino que Foucault evitou inexplicavelmente. Quer dizer, você vê que exatamente as coisas são exatamente ao contrário do que ele está dizendo. Aqueles que descrevem esse fenômeno desta maneira, como Foucault descreve, são levados para o Collège de France, são sucesso editorial, são badalados em tudo quanto é lugar e se tornam as forças mais poderosas da sociedade. É isso que acontece, não são trancafiados absolutamente. é muito mais provável o inimigo dele ser trancafiado ou fuzilado. Se fosse por essa lógica, o próprio Foucault era para ter tido esse destino. Todos eles, mas nenhum deles. De todo esse pessoal da escola desconstrucionista, ele, Derrida, Lacan, qual que sofreu um xingamento em público? Nunca. É? Todos receberam as maiores honrarias. Na base, é claro, da intimidação. É? Isso quer dizer, eles estão praticando uma política de poder 24 horas por dia. Portanto, ele reduz a conduta do outro a uma política de poder, porque é só isso que interessa pelo método da totalização. Pela totalização não interessa o que você está fazendo, interessa o que eu quero destruir em você. E isto é o que definirá você. O terceiro tipo de texto consistia de teorias emprestadas dos grandes subversivos, em especial Marx e Freud, dissolvidos numa prosa tão obscura e autorreferente que se tornava mais ou menos incompreensível. Exemplos impressionantes desse estilo são Louis Althusser, Gilles Deleuze, Félix Guattari e Jacques Lacan, que pairava no segundo plano uma presença macabra que se fazia conhecer, sobretudo, pelos relatórios sobre seus seminários e pelos rumores acerca dos efeitos de suas seduções terapêuticas. O livro de Althusser, Pour Marx, pretendia ser uma defesa do materialismo histórico de Marx na sua versão pura e original, e foi recebido como prova de que o marxismo era o verdadeiro guia para os acontecimentos de 1968. No entanto, bom saber o seguinte, que o Luiz Althusser, ele confessou que ele jamais leu grande coisa de Marx. Escreveu dois livros inteiros sobre Marx, que foram um sucesso engraçado, e ele disse, eu não entendo nada de Marx, eu nunca li esse negócio, não sei. Quer dizer, aí já é charlatanismo em estado puro. Né? E o cara, no fim, ele matou a mulher e se matou. Né? Quer dizer, você vem com uma placa. Olha, eu sou um maluco, não acredito no que eu estou dizendo. Mas daí o pessoal acredita. Tá, por Marx, consistia de sentenças, como as que virão a seguir, que se repetiam sem variação até o momento em que a colisão entre o livro e a parede, ou em 1988, entre o livro e o estudante revolucionário, não pudesse mais ser protelado. Porque, no momento, você jogava o livro na parede e acabou, né? Ou jogava na cabeça do estudante. Então, veio aqui uma frase do Althusser. Esta não é apenas sua situação em princípio, aquela que ela ocupa na hierarquia das instâncias em relação à instância determinante, na sociedade em instância econômica, nem apenas sua situação de fato, e, na fase em consideração, ela é dominante ou subordinada, mas a relação dessa situação de fato com essa situação em princípio, isto é, a relação mesma que faz dessa situação de fato uma variante da estrutura invariante em dominação da totalidade. Não precisa dizer mais nada, né? Portanto, ela confirma a totalização. Então, simplesmente não há o que fazer. Nenhuma discussão, não há mais persuasão ou argumentação. Mas existe o seguinte, vamos levar a sério a proposta dele, tá certo? E vamos ser hostis realmente. Né? Então, isso aí em vários debates que eu participei, eu dizia isso. Eu não sou contra as suas ideias, eu sou contra você. Você não devia estar aqui porque você é um vigarista, tá entendendo? Você é um bandido. Você diz isso, você sabe que este é o ponto que está em discussão. Não são as suas ideias. O problema não é com as suas ideias, o problema é você mesmo, tá entendendo? Então, eu acho que a única solução para isso é esse tipo de tratamento. Quer dizer que onde você vai recolocar em discussão a intenção que ele mesmo, que o próprio adversário está expondo. Ele está manifestando a sua intenção. Não é isso? Agora, se ele manifesta essa intenção de destruir você e você o está tratando na clave da disputa intelectual, você já perdeu, porque ele não quer ganhar a disputa intelectual, ele quer apenas destruir você, tornar você odioso perante a plateia, tá certo? Então, sempre que eu experimentei virar o jogo, eu consegui com muita facilidade. Agora, se você tiver um pingo de respeito por essas pessoas e quiser discutir as ideias, você não entendeu o que eles estão fazendo. Eles mesmos estão dizendo, suas ideias não me interessam, meu filho. Só interessa aquilo que eu quero destruir. igual nos debates entre a Dilma e o Aécio. O Aécio ganhava o debate, o Lula fazia um discurso falando que o Aécio era machista. Sim, sim. Então quer dizer que você pega tudo. Olha, vou contar um episódio. Tem um conhecido meu chamado Roberto Fendt. É um homem que ficou estudando na Alemanha, nos Estados Unidos, um tempão. Economista, erudito. Ficou fora do Brasil um tempão. Quando ele chegou lá, botaram ele para fazer um debate com a Maria da Conceição Tavares. Sabem quem é, né? Então, é uma espécie de antepassada da Maria do Rosário. Então o homem começava a explicar lá suas teorias econômicas e a mulher começava a gritar: vendido, vendido, vendido. E ele ficou assim, né? Se atrapalhou todo. Mais tarde convidado para outro debate com a Maria do Conceição Tavares. Ele disse: eu topo com uma condição, eu falo primeiro. Então, pois não, fala primeiro. Então ele chegou e disse: olha, agradeço muito este convite, a gentileza sua, eu só lamento estar sentado aqui do lado dessa vaca, filha do ar. Pô, acabou o debate. Quer dizer, a pessoa espera te surpreender, vamos dizer, com uma agressividade mental fora do comum. Só que você tem que ir disposto. Eu vou ter uma agressividade mental maior do que a sua, e vou ter uma agressividade física também. Se você quiser partir para a porrada aqui, eu partir agora mesmo. Se você for com essa disposição, você ganha. Porque, em geral, essas pessoas têm somente agressividade mental. Então, tem como uma espécie de uma carapaça defensiva, tá entendendo? Quer dizer, vão falar coisas tão horríveis contra você que você vai ficar desarmado. Se você está esperando um debate honesto, né? E depois, do outro lado, vem tanta vigarice que você perde o embalo de discutir. O que tinha que ser o contrário. Falando: não, é com vigarice? Oba, então é sacanagem, é comigo mesmo. Tá entendendo? É assim que você tem que fazer. Você está de sacanagem comigo, eu estou de sacanagem com você também, pô. Agora, como a sua sacanagem realmente é defensiva, e você não, a sua intenção não é fazer sacanagem, você está simplesmente jogando de acordo com a regra que o outro impôs, você entra com muito mais força. Porque você está fazendo sacanagem fingindo que não está. Né? E você não precisa fingir nada. Igual eu sei fazer outra coisa também, mas se você quer sacanagem, vamos lá, porra. Bom, então, ó, por hoje vamos parar aqui, já foi bastante. Vocês viram que então a análise disso aqui tem toda uma retaguarda de muitos séculos por trás desse que ele está escrevendo, né? E não quer dizer que ele estivesse pensando em toda essa retaguarda, mas nós precisamos pensar nela para entender o que ele está fazendo. Então amanhã continuamos. Se tiver pergunta, não fizer agora, não faz, pode fazer amanhã. Medicina e as políticas públicas baseadas em evidências são todas empiristas. Você acumula uma série de fatos a respeito de uma coisa e você junta uma evidência atrás da outra, e essas evidências, pelo número, pela força bruta dos números, elas passam por cima de coisas que às vezes são verdades evidentes. E isso é transformado em política pública. Isso é o que pauta, isso é o que há de mais moderno na medicina, chama-se medicina baseada em evidências. Não sei se o senhor tem algum conhecimento a respeito disso, o que o senhor acha? Bom, então, em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte. Em inglês se usa a palavra evidence, como sinônimo de prova. O certo, pela origem etimológica, é aquilo que é evidente, é aquilo que não precisa de prova. Por exemplo, você está aqui na minha frente agora, está evidente, não precisa de prova. O próprio uso da palavra no sentido de prova já visa a dar à prova um peso de veracidade que ela não tem. Nenhuma prova é evidente. Se fosse evidente, não precisava de prova. Toda prova é relativa e pode ser contestada, né? Mas uma evidência não pode. Então, a evidência é o correlato do ato intuitivo. O que é que a intuição me dá? Me dá uma evidência. Evidência, o que é? É a presença de alguma coisa. Tá certo? Então, não é uma coisa que se passa na minha mente. É a presença de um objeto. Até que seja um objeto à minha mente, por exemplo. Eu posso estar, sei lá, estou fantasiando alguma coisa, então esta fantasia está presente na minha mente. Eu não posso negar que ela esteja. Então, em segundo lugar, você vê que toda esta política, ela advém da noção mesma da ciência como produtora de um discurso universalmente válido. Quer dizer, é a verdade provada que todo mundo tem de aceitar. Isso se chama autoridade da ciência. Acontece que a noção de autoridade da ciência, ela é autocontraditória. Porque se a ciência é uma atividade permanentemente crítica, que pode amanhã ou depois negar tudo que ela disse na véspera, ela não pode ter autoridade nenhuma. Né? Então, você tem, quer dizer, a ciência contemporânea, ela vive esta contradição o tempo todo. Ela diz, eu sou uma atividade crítica, eu não estou apegado a dogma nenhum, mas você tem que aceitar dogmaticamente o que eu estou dizendo agora. Se amanhã eu mudar de ideia, você tem que aceitar também. Então, é o tal negócio. Ah, por exemplo, o colesterol mata. Daqui a pouco o colesterol não mata mais. E assim por diante. Tá entendendo? Então, essas coisas são transmitidas à comunidade médica como ordens. Tá certo? E o que acontece é que aí você, o pouco de validade que pode ter a pretensão científica de um discurso universalmente válido, já foi para as cucuias automaticamente, no instante em que as suas conclusões não são hipóteses a ser validadas, mas se transformam em ordens que você tem que obedecer. Se você deu ordem, você saiu do discurso científico, você saiu da esfera teorética para a esfera, vamos dizer, da razão prática. Está entendendo? Então é a mesma coisa que dizer, bom, não existe mais ciência, agora só existe regulamento. Não é isso? E quando os efeitos disso se mostram absolutamente letais, como, por exemplo, nos Estados Unidos, essa medicina totalmente uniforme que você tem aqui, mata 1 milhão de pessoas por ano, mais do que qualquer doença conhecida. Então, isso cria, evidentemente, uma situação de crise, e a situação de crise tem que ser resolvida pelas autoridades competentes, mediante novas imposições e novas e novas e novas e novas. Quer dizer, é um mecanismo de autorreprodução da máquina opressiva. Máquina opressiva que está exatamente nas mãos daqueles camaradas que diziam que eram os grandes combatentes contra a opressão, como todos esses desconstrucionistas, etc, etc. Então, o negócio é uma regra comunista do xingue-os do que você é, né, e acuse-os do que você faz, foi multiplicada por 1000. Quer dizer, faça o pior possível e acuse-os de coisa pior ainda. Agora, tudo isso aqui, você vê, essa é a década de 50, 60 que começa com isso. Vamos dizer, a mentalidade, vamos dizer, se você pega assim, Organização Mundial da Saúde, o ONU, né, Organização Mundial do Comércio, etc, etc, foi esta gente que fez a cabeça dele. E o outro lado, que é o lado, vamos dizer, científico pretensamente sério e honesto, que é o lado dessa escola analítica, não consegue reagir a isso, é absolutamente impotente para reagir contra isso. Por quê? Porque ele também tem o rabo preso nesse mesmo esquema. E eu vou mostrar por quê mais para dentro. Quer dizer que este estado de, vamos dizer, de absurdidade que a coisa chega com o desconstrucionismo, ele foi longamente preparado por toda a evolução do pensamento europeu nos últimos 3 séculos. Ele não surgiu do nada. Agora, claro que o sujeito que foi educado na filosofia clássica, né, o sujeito está lendo Descartes, Kant, etc, etc, de repente ele vê essas coisas, ele fica horrorizado. Né? Eu digo, mas espera aí, mas você é o pai da criança. Vocês fizeram isso, foi Descartes, Kant e tal que fizeram isso. Né? Então aí fica como a situação descrita nos Demônios de Dostoiévski, onde você tem um intelectual liberal, modernista, democrata, etc, etc, que é exilado na Sibéria. Né? E é um camarada, uma personalidade fraca, ele tem lá uma mulher que manda nele, mas ele não é um mau sujeito, entendeu? Ele é apenas um Zé Serra da vida. Entendeu? E daí aparece o filho dele. E o filho dele é um revolucionário perigoso, que um dia, para provocar uma revolta social, ele toca fogo numa favela e mata todo mundo na favela. Daí o pai fica horrorizado e ele percebe o que eu fiz. eu gerei isto. Né? Só que aí é tarde para fazer alguma coisa. Então, esse pessoal de filosofia analítica e toda, vamos dizer, os herdeiros de Descartes, que é da filosofia moderna, ficam horrorizados quando veem esses seus filhos, mas não reconhecem que o filho é deles. Eu digo, e é, todo o ciclo moderno da filosofia é uma tragédia, uma imensa tragédia. Começa com Descartes, com Bacon, etc, etc. Por quê? Porque eles perderam tudo aquilo que na filosofia mais antiga, por exemplo, em Aristóteles, estava unido organicamente, eles separaram. Por exemplo, empirismo e racionalismo. Aristóteles é empirista ou racionalista, ele é as duas coisas ao mesmo tempo, inseparavelmente. Mas ali você cria uma escola racionalista, uma escola empirista, como se fosse assim, agora nós vamos andar só com o pé esquerdo, vamos andar só com o pé direito. Isso, evidentemente, não dá para fazer. E esta progressiva geração do absurdo, ela veio vindo entre Descartes, o Iluminismo, Kant, e é muito fácil você acompanhar a evolução disto. Agora, você veja, as pessoas que vão estudar filosofia, elas começaram lendo os clássicos antigos, Platão e Aristóteles, e viam, vamos dizer, a evolução da filosofia como uma espécie de continuidade natural de uma tradição que vinha de Platão. Tradição venerável que vinha de Platão e Aristóteles, daí culminava nesses grandes gênios da modernidade, como Descartes, Kant e outros. E, evidentemente, a admiração que eles têm por essas figuras, como Kant, Spinoza, então, os impede de ver que ali está a raiz desta porcaria. Mas eu lamento informar, está. Spinoza não é uma mente menos monstruosa do que esses camaradas aqui, nem Descartes. Você pode dizer que alguns, eles estavam bem intencionados. Eu digo, não existe boa intenção quando não existe amor à verdade. Né? E não existe amor à verdade quando todo o seu raciocínio, tudo que você faz, já parte de distinções arbitrárias que você fez no começo e com as quais você nunca mais volta a examinar. Por exemplo, quando os empiristas dizem que todo conhecimento vem das sensações, eu digo, bom, me mostre uma sensação. Eu nunca tive nenhuma. Eu só tive aquelas constelações de sensações organizadas, que são percepções. Mesmo no sonho, você não tem uma sensação solta. Então, por exemplo, você diz, eu sinto uma... Vamos pegar uma sensação elementar, eu sinto uma dor no dedão do pé. Aliás, você sabe que está de sapato ou não. Você percebe o sapato com o mesmo órgão com que você percebe a dor no pé? Não. Então você já tem uma percepção. Outra coisa, as coisas não acontecem isoladamente, elas acontecem em algum lugar, algum momento. Você tem o senso do lugar e do momento onde aquilo está acontecendo. Não é isso? Então não é a mesma coisa eu ter uma dor no dedão do pé na hora que eu estou dançando, na hora que eu estou dormindo. Não é a mesma coisa, é? Então, sempre você tem uma situação concreta e você tem a percepção daquilo tudo. Nós só temos percepções, não temos sensações. Sensação é um conceito, sensação não é uma coisa, não é uma experiência que nós temos, é um conceito analítico com o qual você desdobra percepções complexas nos seus supostos elementos constitutivos, mas que só existem como conceitos, não como dados de experiência. É o famoso... Por exemplo, quando Hume diz, não, nós criamos a noção de causa porque nós vemos uma coisa, depois vemos a outra, estão acostumados a ver as duas, viu uma depois da outra, então nós caímos naquele erro do post hoc ergo propter hoc, quer dizer, uma coisa que vem depois da outra e, portanto, uma é causa da outra. Esse é um erro lógico que ele assinala toda a parte. Bom, suponha o seguinte, eu tropeço na alta da escada e vou me esborrachar lá no chão. Existe alguma separação entre o escorregão que eu dei lá em cima, a minha queda e eu me esborrachar no chão? Não, é um processo único. Não foram três coisas que aconteceram, foi uma só. Agora, depois, ao recordar, eu separo. Porque eu penso assim, eu escorreguei, mas eu poderia não ter caído. Então eu separo. O escorregão é uma coisa, a queda é outra. Mas foi uma análise que eu fiz depois. Agora, no momento que eu estava caindo, eu conseguiria parar no meio da queda para separar, né? Este elemento eu chamo de causa e aquele eu vou chamar de efeito. Você não faz isso. Segundo erro de todo este período. eles, todos os filósofos que se dedicam a resolver a questão do conhecimento, eles não são capazes de descrever uma única experiência pessoal deles. Nunca. Nunca. Quando descreve, descreve errado, como Descartes, isso eu mostrei no livro, que ele começa a falar do seu eu real, o eu histórico, de repente ele transforma o eu no conceito do eu abstrato universal. E ele analisa esse conceito e ele imagina que ele está continuando a contar a história. Eu digo, não, você saltou da narração para a análise. Narração de um fato para a análise de um conceito. E você não percebe que mudou? Não, não percebe. Quanto ao Kant, então, eu digo, olha, todas as análises que o Kant faz são baseadas numa deficiência de autoconhecimento quase patológica. Então, por exemplo, ele diz, tudo que nós percebemos é comproporcional ao nosso esquema de percepção. Por exemplo, nós podemos dar um exemplo até moderno. Bom, tem certas frequências de onda que nós não captamos. Um cachorro capta. Não é isso? E, portanto, isso não revela o que as coisas são em si mesmas, mas somente o fenômeno, quer dizer, aquilo que aparece dentro de mim. E não sabemos o que as coisas em si mesmas são. Só sabemos os fenômenos. Não? Entendeu? Muito bem. Mas o que você está descrevendo da estrutura da percepção humana é apenas um fenômeno ou é como ela é mesmo? Quando ele, por exemplo, ele pega as categorias da razão, a categoria da possibilidade, necessidade, etc, etc, etc. A razão pura é assim, ele diz, bom, você examinou, você está dizendo como ela é em si mesma. Mas se eu não consigo dizer o que é um gato em si mesmo, como é que eu vou dizer o que é a razão pura em si mesma? Outra coisa, se o fato de eu perceber as coisas de determinada maneira, porque o meu corpo tem este formato e o meu aparato de percepção tem esse formato, invalida esta percepção, qualquer análise que eu faça em cima depois também já está invalidada. Então, eu tenho aqui a minha apreensão espontânea do mundo. Em cima disso eu tenho a análise científica que eu faço. A análise científica toma esta percepção espontânea como seu objeto. Ela visa analisá-la e não a substituí-la. Ou seja, a análise científica não vai transformar a nossa percepção numa coisa melhor, porque ela só pode examinar a percepção que nós temos. Está entendendo? Ela transfere a abordagem para um outro plano. Mas isso seria o mesmo erro que você achar que você, lendo um tratado de pneumologia, você vai respirar melhor. Não é isso? Então, é inteiramente absurdo. A gente passa a vida estudando pneumologia e fica tuberculoso. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Tem nada a ver. Então, são erros assim, elementares que você pega. E Kant é uma grande inteligência, sem dúvida. Mas é aí que vem o fenômeno que eu chamo de paralaxe cognitiva. Esses indivíduos são grandes inteligentes, só que tem o seguinte: eles não se enxergam. Eles não têm autoconsciência. E por que não têm autoconsciência? É muito simples. Haviam perdido a tradição católica da confissão. E o que entra no lugar? De quando sai a religião, tem que entrar a arte e a literatura. O primeiro romance psicológico do Ocidente é A Princesa de Cléves, que aparece em 1678. Aí que começa a técnica, então, de descrever estados interiores, da autodescrição. Essa técnica só vai chegar a uma perfeição no começo do século XX, com o Marcel Proust. Então, os caras não têm a confissão católica e também não têm a técnica artística. Então, assim, eles não sabem falar deles mesmos. Eles sabem falar de objetos, de coisas, etc. Ou de um eu hipotético. Mas descrever a sua experiência, eles não sabem fazer. Agora, quando chegam no século XX, você já tem toda a tradição literária, Balzac, Stendhal, etc. Tudo estava enormemente desenvolvido. Então, daí aparece o quê? Uma técnica filosófica da descrição da experiência concreta, que é a fenomenologia de Husserl, que começa a aparecer em 1910, mais ou menos. Então, com a fenomenologia, você começa a ver os erros monstruosos que essa gente cometeu para trás. Quando eles estão falando de conceitos abstratos que eles mesmos criaram, eles acreditam piamente que estão falando de coisas reais. É Quer dizer, o pior dos erros, eu acho, é o dos empiristas, com o negócio da sensação. Então, agora você vê, toda a obra do Kant é determinada pelo fato de que ele leu David Hume, que negava a noção de causa, negava até a existência de um sujeito. Ele diz, não, nós só temos estados, né, sucessivos, não tem um sujeito por trás. Eu digo, mas nós quem, cara pálido? Hã? Então, a frase não faz sentido, né? Ele diz, não há um sujeito por trás das minhas percepções. Minhas de quem? Hã? Do que você está falando? Quer dizer, você já teve mil sensações e percepções que passaram. Né? E não houve um único momento em que você fosse uma outra pessoa. Se você fosse uma outra pessoa, você não poderia sequer recordar essas. Quem vai unificar essas recordações? De quem elas são? Quer dizer, a existência de um sujeito substancial é, vamos dizer, uma pré-condição sem a qual não existe percepção, não existe memória, nem coisa nenhuma. Não é uma conclusão que nós tiramos. É? Com certeza, a experiência que você tem de ser você mesmo é mais constante do que qualquer sensação que você tenha tido. É? Então, longe de dizer, ah, eu tive várias sensações, daí eu costurei e compus um eu por trás disso. Não, meu filho, o eu já estava dado antes. Senão você não conseguiria costurar sensação nenhuma com sensação nenhuma. E toda a obra de Hume é até de cabeça para baixo. Eu digo, como é que o Kant se impressiona tanto com esse monte de besteira? Ele ficou contra o Hume, sem saber o que responder, tendo que inventar um subterfúgio qualquer para escapar disso aí. Eu digo, agora, tudo que o Hume falou é tudo besteira, do começo até o fim. Não tem nada de verdadeiro naquilo, são tudo falsas observações. O famoso negócio, eu vejo uma bola de bilhar que vem rolando e bate na outra, e daí eu digo que o movimento da primeira criou o da segunda. Eu digo, ah é? E onde termina o primeiro e onde começa a segunda? É? O que você viu foi um processo único, hein? As bolas rolando. Não é isso? E você, hipoteticamente, dividiu, dizendo houve um momento em que cessou o movimento da primeira e começou da segunda. Esse momento você não viu. Né? Você que dividiu posteriormente. Então, em vez de ser uma soma de fatores que produziu a noção de causa, ao contrário, a noção de causa já veio pronta, é você que dividiu. Quando ele pensa que houve uma soma, houve uma divisão, na verdade. Quer dizer, o que é isso? Uma observação. Claro que você encontra, nesse período, você encontra filósofos que ainda são capazes de descrever suas experiências, como Pascal, por exemplo. Mas Pascal era eminentemente um místico. Pascal ficava rezando o dia inteiro, confessava e comungava todo dia. Então ele ainda tinha a tecnologia antiga, dizer, da autodescrição, tecnologia cristã. E esse pessoal, eles não têm nem a cristã e nem a moderna, pô. Eles não aprenderam nem com Santo Agostinho, nem com Marcel Proust. Então, simplesmente, eles não sabem fazer. Então, quer dizer, esses eus dos quais ele fala são todas construções cerebrais, não realidades vividas. Embora eles acreditem que seja, o cara acredita piamente que existe, que as sensações são a matéria bruta. E como matéria bruta? Se você só obtém por análise. Agora, quando chega com Edmund Husserl, conserta tudo isso. Ele diz, não, nós temos que descrever as experiências tal e como elas se apresentam, sem você dividir, nem analisar, nem coisa nenhuma. Então tem que ter uma técnica descritiva. Essa descritiva é enormemente complicada, mas ela funciona. Então, por exemplo, esse é um exemplo que eu tenho dado nos cursos. Vamos dizer, um raciocínio que você faça é algo que está se passando na sua mente, é algo que você está fazendo, você está construindo, não está. Como é que você junta as várias partes desse discurso, desse raciocínio? É por outro raciocínio? Não, é impossível. Você tem que perceber tudo junto. Portanto, o raciocínio se baseia num dado intuitivo. Dito de outro modo, não existe conhecimento obtido pela razão. Todo conhecimento é intuitivo. Senão não é conhecimento, é apenas a criação de formas. Mas para você perceber, como é que eu percebo, por exemplo, se um silogismo é verdadeiro ou falso? Por outro silogismo que eu faço, e outro, eu tenho que continuar pensando? Não, eu percebo imediatamente a identidade da conclusão com a premissa. Então eu percebo como? Intuitivamente. Então, bom, por hoje é só.